Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sastre e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Massano. Bom, né? Tururu! Achei bom. Achei bom pra caralho. Ah, eu vou fazer uma entrada e aí eu esqueci de tirar o mudo. Ah, que bacana. Ah, é só uma vagabunda mesmo. Né? Eu ia fazer a entrada com o Divertix, ó. Ia ser muito legal, ó. Ah. Ia pôr a música, ó. Calma, ó. Ficou bem boa a sua entrada, amigo. Oi? Ficou bem boa a sua entrada. Ah, arrasou. Tá bom. Tadinho. Tadinho. Ah, tô sendo mais humilhado. Vou mandar uma foto de atestado com o termômetro pro Edu na próxima. Humilhado, humilhado. Humilhado. Nossa, vocês me humilharam. Me lacraram agora. Ai, ai. Lacrecis, né, amiga? Infelizmente. Uhum. Só que eu posso dizer pra vocês. Ai, uma gorda periférica não padrão. Tá sendo humilhada aqui. Ai, ai. E ele que você já ouviu a voz, né? Léo Oliveira. Ai, gente, nem todo alemão, mas sempre um alemão, né? Que foi esse jogo de ping-pong? Não é, menine? Tô abalado até agora. Foi um bafo. Bafo demais, se foi. Uma delícia. Mas a não deve ter visto, né? Então perdeu. Perdeu a melhor pauta. Pauta na mão. É. Pauta na bola. Vocês vão me contar? Não. Ah, então tá bom. Beijo, gente. Otário, humilhado, né, cara, humilhado. Muito otário. Mas vamos começar aqui então esse belíssimo podcast com um bloco de notícias e amenidades, né? O favorito aí da galera, do público que ouve esse belíssimo podcast. Começando aí com a notícia que saiu agora, que vai importar muito aos gamers, né? Os porque gays? A série. Não, os gamers. Que são gays também, na maioria das vezes. Uhum. Mas... É, cancelaram a série gloriosa de Halo, né? Essa série do Paramount Plus. Aqui se eu Halo. Halo. Foi cancelled aí após duas temporadas. Né? Foi pro ralo, né? Foi pro Algarve. É a do Tom Holland? Não. É a do Paul Schreiber. De Orange. Isso. Pablo Schreiber. É tipo a série que quando Fallout estreou eu achei que era essa, mas aí Fallout era boa. Adoro! maravilhoso. Ó, notícia aqui para quem queria ver sapataria, né? Quem queria ver sapataria. A HBO Max aí, na verdade só Max, né? Confirmou a data de estreia de Grandona pra Caramba, né? Love Lies Bleeding, pro dia 19, também conhecido como Já Estreou, né? Eita. Já estreou. A série da Pepita? É. A série da Pepita com Kristen Stewart, né? Gente. Que ela fica grandona pra caramba. Não sabia então, que era série, não. É filme, né, menina? Ah, achei que era versão televisiva. Não, é filme. E já tá disponível. Agora, quando você estiver ouvindo o podcast no domingo, já tá disponível aí pra você poder assistir. Depois do review incrível. Derrube livre. Eu já não assisti a primeira vez, né? Lesbofóbicos. Deus me livre. Tá doido. A lesbofobia. Ah, não pode parar, né? Ai, que horror. Mentira! Amo minhas amigas lésbicas. Eu só tenho amigas. Tenho várias amigas lésbicas, né? Lésbicas e bissexuais. Bissexual! Mas tem amigos homens bissexuais? Pior que tenho, né, menino? Eles existem? Pois é. Menino, parece que sim. Eita, chocado, né? Tem. Amigos, homens bissexuais. A gente, né? Que... Lógico, começando com vocês, né? Os primeiros da lista, inclusive. O primeiro bissexual do mundo, né? Antes do mundo ser mundo, já havia um bissexual e era Leose. Garoto. O que mais a gente tem aqui? Menino, saiu o pôster, né? E a data de estreia da série que Zanon não assiste mais, que é Superman and Lois, né? Como assim? A gente parou na última temporada? Não, acho que parou na penúltima. Na penúltima. Eu achei que você tava ruim, vendo. Gente. Ah, mas você viu tanta coisa ruim da Arrowverse. Mas, não, menina, isso são outros tempos, né? Hoje em dia eu cresci, agora eu sou mulher, né? Então. Você sabe que o Jared Padalecki revelou esses dias que a CW não é mais a mesma, né? Ah, agora fiquei chocado com essa info, né? É a última série, não é? Da CW que sim, permanece. Só a American segue. Não, porque tem as All Americans ainda, né? Ah, na mas verdade, não conta. Uma. Mas aquela série que era do De Luca, não era da CW também? Ou era, tipo, streaming? É canadense. Comprada. Ah, tá. É comprada, né? Queria ver essa série do De Luca. Existe, né? Tanto que ela foi renovada pra segunda temporada, mas a CW não sabe se vai trazer, porque não quer pagar. Olha aí, renovada. Humilhada. E aí vai estrear dia 17 de outubro, e o trailer também já saiu também. Quando você estiver assistindo esse programa aí, o trailer já saiu. O que mais temos aqui? Menino, saiu a primeira foto do Chad Michael Murray, né? No novo Sexta-feira Muito Louca. Ah, é? E é impressionante como ele tá jovial e velho ao mesmo tempo. Tá gostoso? Né? Ah, amiga, depende do ponto de vista, né? Depende do ângulo. Que eu acho que aparece às vezes... Não, ele tá com um corpo bem bom, que ele tá malhando bastante, mas é o que você falou, a cara já foi com Deus há muito tempo. Sim, né? Não tá mais velha aquela bracinha, né, toda. Ai, amiga, fazer o quê? Não é, compara com o um Jamesinho, né? Que tá um filezinho. Quem é o Sapore? É o irmão dele. Ah, não tá tão ruim, não. Eu só curto. Você curte? Não, eu gosto de série. Derry, filho, tem minha idade. Imagina chamar um homem de Derry. Quantos anos ele tem? Vamos descobrir agora, mas deve ser mais velho que a gente, amiga. Será, se? Eu acho. O Chad Michael Burr tem 42 anos, amiga. Ah, 5 anos, mas só. Não importa, 5 anos é uma vida. Ah, é. É um tempo. Um bom tempo, assim. Tempo. Você para de ser doida, tá? Não vem, não. Não, então podia ser até meu pai, né? Exato, eu acho justíssimo, inclusive. E também quem revelou a data de estreia foi a Netflix, né? Que falou a data de estreia da minissérie Senna, né? Protagonizada aí por Gabriel Leone, que vai estrear no dia 29 de novembro. Tá longe ainda pra porra, né? 29 de novembro aí a gente vai ter a série do Senha, que aí tem muita gente animada, outros nem tanto animados. Né? Galisteu não tá, né? Não, porque ela não aparece, né? O logado esporte é animado, né? Ai, ai. O que mais a gente tem aqui, menino? Notícia para mim, né? Essa notícia foi para mim, que eu vi hoje de manhã, alegrou muito minha manhã, que está em desenvolvimento, né, ainda em estágios iniciais, um filme de 24 horas para o cinema, tá? Que isso, hein? É, exato, eles estão aí desenvolvendo o projeto, mas ainda não conversaram com o Kiefer Sutherland, né, pra retomar isso. Está em desenvolvimento. Pegamos um roteiro aqui do lixo, né, igual o Diabo Veste Prada. E aí, não tem nada ainda com o Kiefer Sutherland envolvido, né? Que até porque eu só vou ver um filme de 24 horas se o Kiefer Sutherland estiver envolvido. Se ele não estiver envolvido, não adianta, não verei. Ah, mas olha que bota um protagonista daquela outra série que fizeram depois. Deus me livre. Tão carismáticos. Tão carismáticos, amo. Notícia aí pros fãs de The Boys, né, que essa semana foi ao ar aí o último episódio da temporada, que eles tiveram que botar aviso de gatilho, né, porque tem uma tentativa de assassinato do presidente, e aí depois do que rolou com o Trump. Os fãs trumpistas vão ficar muito engatilhados, né, menino? É o que mais tem, The Boys. E eles avisaram, eu achei um pouco, né, eles falaram que a próxima temporada, né, que vai ser a última, deve demorar pelo menos uns 2 anos pra ir ao ar, tá? Dizendo aí que provavelmente a gente só vai ver essa temporada final em 2026. Mas é o padrão da série agora, tudo demora 2 anos. É, mas The Boys tá estreando ainda todo ano, né, ano a ano, mas... Anos a anos. Vai fazer o quê, né? Inclusive essa semana o... Completou 8 anos da estreia de Stranger Things e eles mostraram aí os bastidores, né? que eles já filmaram a primeira metade da temporada, da quinta temporada. E aí eles postaram o vídeo de bastidores. Cinco temporadas demora 77 anos. Na verdade, a série só tem quatro temporadas, né, amiga? A quinta só vai ter ano que vem. Ah, é verdade. Tá de bobeira. Eu amo que eu xingo e chega na hora, eu assisto, eu acho maravilhoso. Acha um hit, né? Uhum. Enfim, hipótese, né? Meninas, vocês lembram que semana passada nós demos aqui a notícia de que Glenn Close e Halle Berry tinham entrado pro elenco da série, de nova série de Ryan Murphy, né? Com Kim Kardashian e a série das Advogatas, né? E uma semana depois, Halle Berry deixou o elenco da série alegando conflitos na agenda, né? Essa agenda muito ocupada aí de Halle. Halle claramente ouviu o logado e falou, nossa, tá ridículo mesmo, né? Vou sair antes de Glenn pra ficar mais feio pra ela se ela sair depois. Ah, mandou até um direct pro Sassi, né? Falou assim, thanks, Eduardo Sarsar. Isso. Por rolar comigo pelo logado caster. Eu amo. Eu amei que a gata meteu um atestado assim, sem dó. Uhum. E puxou, né, menina? Menina, pensando bem, não vale essa reforma desse banheiro, não. Ela falou assim, com mulher gata, eu fui menos humilhada que você com isso, né? Uhum, humilhada. Humilhada. Ai, ai. E aí agora, menino, rumor da Marvel, né? Rumor da Marvel. Essa semana eu assisti 37 minutos de Deadpool e Wolverine. Né, assistir aí. Foi convidado pra assistir, né, menino? Fala fui convidado, exatamente. Pela própria Marvel, próprio Zé Boné. Fui convidado pela Disney. Apareci no vídeo de Samantha Alves também, um grande ícone aí, né? Apareci no vídeo de Samantha Alves. O mais famoso e do vídeo. Porque... O primeiro, o top modelo, número um. Que chama público, e... né? É isso, né, menino? E aí apareci, vi Ryan Reynolds ao vivo, Hugh Jackman, gente, perfeitos assim, maravilhosos. Vi também Princesa e Diane, né, magrinha, bichinha, né, bichinha, Princesa e Diane, e mais carinho, mais simpática, gostei, né. E vi 37 minutos do filme e deixar aqui pra vocês apenas que podem ir ver sem medo, gente, o filme, pelo menos nesses 37 minutos, é muito divertido. Garoto. Tá? É muito divertido. A cena olha inicial, a gente, tá um fazendo. Hit. A cena inicial é um hit, gente. Só posso dizer isso pra vocês, tá? É um hit. Inclusive, eles revelaram aí a trilha sonora do filme, que vai ter música do Rei do Show, né? Então, espero Wolverine performando, né? Rei do Show. Vai ter K-pop vai... também. Vai ter K-pop, vai ter Avril Lavigne, vai ter Google Dolls, vai ter Blink-182. É, a trilha Fern. Achei icônica, achei bem entretempos. A trilha é muito excelente, tá? E o filme já estreia agora nessa quinta-feira também, né? Pra quem tá aí animado pra ver. E tem embargo pra você? Menino, não tem embargo, mas eu vou ver o filme completo na terça-feira. Eu vou ver. Entendi. Não, eu tava pensando o que, que a gente pode te perguntar, assim, que nos prejudique, mas pra sanar um pouco a nossa curiosidade. Assim, o que eu posso dizer é que tudo que a gente viu de material promocional, todos os teasers e todos os trailers, estão nesses 37 minutos. Imagina. Não tem nada além disso. Tem alguma participação especial já surpresa nesses minutos? Tem o... Happy, né? O motorista do Homem de Ferro, né? Because I'm happy. Porque o Deadpool tá fazendo uma entrevista, né? Pra tentar ser um Vingador. Né? Entendi. Ele tá nesse nessa. Confirmada? Ou ainda não? Menino, eu tô dizendo que é o Ryan Reynolds de peruca, né? Ah, ia ser icônico ele falar. Eu vi uma pessoa falar assim, ia ser maravilhoso ele pegar de peruca e falar assim, vocês acham que a gente tinha cachê pra pagar a Taylor Swift pra vir aqui? Uns estão dizendo que é o Ryan Reynolds de peruca, outros estão dizendo que é a Blake Lively. Ah, eu queria muito que fosse a Blake Lively. Estão dizendo que é a Blake Lively. Mas o filme achei bem divertido, a cena inicial, como eu disse, é maravilhosa, é muito boa de verdade. Terça-feira eu vejo o filme completo, né, o filme tem 2 horas e 21, se eu não me engano, de duração, né, e aí já vamos divertir, que foi bem divertir mesmo, assim, tudo, o evento também é uma maravilha, várias comidinhas, várias bebidinhas, vários influencers que eu não gosto também, né. Carol Guerreira tava lá, menina, com a cara de cu, assim. A cara de cu violentíssima que ela tava. Sempre tá, né? Ela tava Ué, mas ela tá vendo outra vez. Uma vez eu também fui pelo logado, né? Lembra? É verdade, pra Logan. Ah, foi pra Logan, Ryug tava lá. Então ela não gosta do Ryug, provavelmente, ok? Pode ser. Também tava Little Seal, também tava lá. Também carismática as fuck também. Quem é Little Seal, gente? Foquinha. Ah, tá. Agora que eu associei. Ai, vi um vídeo maravilhoso de Foquinha ensinando eles a falar casca de bala. Olha, menino. Sinceramente, Brito. O Ryan fala com sotaque bem assim. Hugo me casca de bala. Olha. De bala. Também vi lá o Beijo, Cielo, Foquinha. Né? E a esposa dele, a Tatá, também tava lá. Tá Werneck? Também tava. Pior que tava. Tava Tata Werneck, tava Léo Bitenco, tava Lázaro Itaí. Léo Bitenco, você não quis tirar uma fotinho com isso? Amiga, não deu. Porque as celebrities estavam em outro lugar, não estavam com os meros mortais. Mas os influencers estavam todos junto com o povão, tiveram que pegar a fila. Que delícia. Pegaram o filho. Por isso que ela tava com cara de cu, né? Nossa guerreira. Pode ser. Tinha gente das Milga lá também, né? Pra quem gosta também, tava lá. É isso. Mas falando aqui, menino, que os irmãos Russo aí estão em conversa, né? Pra dirigirem Vingadores 5 e 6, né? Achei que já tava confirmado. Não tá, menino. O Hollywood Reporter botou lá que estavam, né, resolvidos. Mas, se você entra na matéria lá pra ler, você vê que eles estão em early talks, né, pra voltar. E aí até resgataram uma entrevista que eles deram falando que provavelmente eles voltariam à Marvel em 5 ou 6 anos. E é basicamente isso que vai acontecer. Que eu acho que quando surge, assim, o rumor, eu acho que vai rolar. Realmente, de serem eles pra dirigir. Considerando que já demitiram 3 diretores que iam ser, melhor botar o que deu certo logo, né? Vai que volta de Joss Whedon. Melhor ser o Nossa mãe, pelo amor de Deus, não. Nossa mãe, é foda. E estão dizendo também que o glorioso... meu pai. Como é que é o nome do menino? Robert Downey Jr., né? Dizendo que o Robert Downey Jr. vai fazer uma aparição aí como o Homem de Ferro que se tornou Doutor Destine. Numa das timelines. Mas eles também têm que decidir ainda, agora que não tem mais vilão, né, menino? Agora que não tem mais vilão, tem que decidir o que eles vão fazer na vida deles. Basicamente. O que mais a gente tem aqui, menine? The Weeknd, do nada, confirmou um show no Brasil. Do nada. Do Neida. Falou assim, vou pro Brasil, né? E aí ele se apresenta no dia 7 de setembro, feriado, no glorioso Morumbis, né? No glorioso Morumbis aí, ele vai se apresentar. E dizem que vai ser o início da nova turnê dele aí, né? Que ele tá lançando a terceira parte, né? Que ele lançou aí o After Hours, não sei o quê. E aí agora vai ser a terceira parte pra completar a trilogia de... E aí, The Wicked, beleza. Achei que ele podia estar gravando outra série, né? Tipo, The Idol. Menino, The Idol conseguiu uma indicação ao Emmy, tá? Pô, mas esse M também, né, amigo? Até problema dos três corpos. Exato. Daqui a pouco a gente vai falar rapidão sobre os M aí, menino. Pesado. Mas vou falar de coisa que vocês gostam, que são homens de peruca, né? Amo. Porque finalmente saiu a lista das participantes do Global, né? Do Global All Stars. E também a data de estreia, que vai ser dia 16 de agosto, com 2 episódios já, né? 2 episódios aí. E vamos então aqui confirmar o elenco. E eu quero que vocês, que conhecem tudo de Drag Race, falem sobre essas participantes, né? Maravilhosas, incríveis. Dessa vez vai valer 200 mil doll, né? Pra quem ganhar o programa também. E então vamos lá. Participante, menino. Atena, do Drag Race Bélgica, temporada 1. Né? Assisti, mas não lembro de Ateninha. Acho Atena. Também não lembro dela, não. Ih, do nada. É porque Bélgica já acabou de ser a segunda, né? Aí eu acho que eu só fiquei com as novas na cabeça. Ah, entendi. Não é recente, então, né? Não. É do comecinho, quando o Rita Baga estreou. Vamos ter Eva LeQuinn, do Drag Race Filipinas, temporada 1, também. Gosto. Não vi, mas todo mundo ama. Então, gosto muito, mas assim, eu acho que ela poderia ter ido pro Cave of the World, a Marina tivesse nesse. Mas se a Marina tivesse nesse, ela ia ganhar, né? Olha! A Marina tá sempre merecendo ganhar e não ganha, né? Então, vai perder pra Miranda Lebrun. Miranda Lebrun. Ia chegar o lip sync lá, Marina se desfazendo em dança e Miranda Lebrun comendo cabelo, e Miranda Lebrun ia ganhar. Que elimina a Marina. O que mais a gente tem aqui? Galavaro, do Drag Race México, temporada 1. Né? Acho ok. Preferia que tivesse chamado Matraca. Ah, tá. Pensei que era Tonhão, que vocês queriam. Achei que era Valentina que eu preferi. Que? Tonhão apresentando Drag Race México. Senhor ruim. Cristo. Ruim, hein? Ah, mas é melhor que Valentina. Ah, mas a Lolita Banana ali podia ficar sozinha. Podia. Não precisava dessa GLS aí, que é bem. Que ela olha. Ela não é boa, gente. Ah, é a primeira vez, gente. O problema é dela, que ela tem que fazer um negócio direito desde o começo. Tonhão já não era boa em Queen, né? Tirar. Uhum. Ganhou. O que mais a gente tem aqui? Aí a gente tem Kit Scott Klaus, do Drag Race UK, terceira temporada. Amor, maravilhosa. Não gosto. Podia ter Kit e ela Vadei repetindo a dupla. Mas ela é ruim como drag ou ela é... Não, ela é... Ela é super não... divertida, não é, não é gordofóbico, só porque ela é gordinha. Aquele padrão, né? Aí a Kit é maravilhosa. Eu nem entendo se você não gosta das gordinhas engraçadas. Eu gosto da Eureka, você não gosta? Ah, eu era com a chata. É, você gosta dos gordos chatos, os gordos legais, ele não gosta. Porque de gordinho engraçado já basta a gente, né, amiga? Nossa, eu era com isso. A próxima aqui é Queen Kong, do Down Under, temporada 2. Muito boa ela. Maravilhosa, gente. Ela tem um dos melhores lip sync da história do Drag Race, que ela e uma outra fica pulando um lado pro outro, se jogando pra cima e pra baixo. É muito incrível. Adoro. Eu depois vou mandar pra Edu assistir. Manda. Porque esse aqui eu vou assistir, né? O Global eu vou assistir. Claro. Vou assistir. Porque teremos Miranda Lebrun 33, né? Drag Race Brasil, temporada 1, né? Ela que fala que é very funny and gorgeous, né? Very funny and gorgeous. Inclusive, eu tava vendo. Não, Ceci? Ceci. Funny gorgeous. Inclusive, eu tava vendo o Meet the Queens, né? No dia que saiu. E aí, na sequência, eu fui assistir o stand-up das drag no Drag Race Brasil, né? Nossa! E ela, assim, transbordando um ódio tão grande, chamada de feia. Ela muito sexy, né? Naquele dia do Rose. Uhum. Nossa, sexíssima, né? Sexíssima. Criou um... Ai. Criou um... Eu adoro aquela... Que tem cara... Aquelas drag que tem cara de primeira eliminada... É Miranda Lebrun, gente. Ela fala sexy, stupid e gorge. Gorge. Stupid. Eu amo... Ela tá horrorosa nesse... Tá feia, assim. Bichinha. Muito feia, gente. Eu amo que ela fala bem assim, I'm gonna have the great time of my life. Vai sim. Que eu acho que ela quis falar greatest, né? Greatest, exato. Assim, o inglês dela tá até ok, assim. Vou dizer que acho que tá ok, né? Ah, gente, mas assim, se chamaram as mulheres de outro lugar, eles têm que... Ser ok com o inglês podre delas, né? Então. Sim, sim. Tudo bem, honesto. Não, e assim, como uma pessoa que gostou de Miranda no começo, né? Até ela virar pro lado bizarro, eu espero que ela vá bem, assim. Tô torcendo realmente pra ela ser muito doidinha. É, naqueles spoilers que a gente viu, parece que ela ganhava duas provas, né? Menina, aquele spoiler é tudo errado, tá? Ai, que bom. Aí, tomara, né? Que aí ela vai ser a primeira eliminada, assim como Chloe V. No Queen of the Universe. Meu Deus. Ai, gente, olha, lembrei de Chloe V. Chloe V. Mas por que eu lembrei da Chloe V? Porque eu vou no Gongada Drag em setembro, né? E a Chloe V vai ser uma das pessoas que vai estar lá. Quem vai ser gongada vai ser Beth, né? Beth Polaroid. E aí vai ter a Chloe V, vai ter a Suzy Brasil, vai ter Helena Maldita. Belíssima. Amor. Né? Eu vou até ver se eu consigo tirar uma foto. Você não tinha dito que a Aquarela ia estar num desses All Stars aí, que inclusive saiu o elenco sem Aquarela. Do Canadá, né? Falou que ela ia estar, né? Pois é. Por onde anda a Aquarela, né? Né? Ah, virou simpatia. Uma folha qualquer, né? Uma folha qualquer, eu ia falar isso. Eu amo. Quem mais temos aqui? Aí temos a próxima aqui, que é a Nelênia, né? Nelênia. Nelênia, né? Nazinha. da Season 2 do Itália. Eu gostei dela de cara no Drag Race Itália, porque o nome dela é por causa de uma vilã de Sailor Moon. E aí ela... Adoro! E a roupa dela é do promo lá do que ela lançou da foto, é baseada num Pokémon. Toda nerdzinha. Ah, é muito geek, né? Nossa Jessie Drag. Você assistiu o Itália dela? Não, não vi, só vi o primeiro. Eu gostei do Itália dela. Eu torci pra ela na temporada. Nehelenia. Nehelenia. Nehelenia. Nazinha. Nossa drag geek. Drag geek. Aí a próxima é a Fitia, ou Paitia, né? Do... Pífia. Canadá, Season 2. Tá, ela é drag conceito. Tinha gente bem melhor que ela nessa temporada. É a Dallas DeVille do Canadá, ela? É, bem Dallas DeVille. Uhum. Chata. Eu amo que dá pra te fazer comparação com as nossas drag, né, menina? Sim. A próxima é Soa de Muse, do Sopa França. De Muse. A Sopa. Gosto dela também. A Sopa foi a segunda roubada da final do que a Grand Dame tinha que ter ganho, depois a Sopa e ganhou a Pomba, né, que era a pior das três. Uhum. Adoro que era Sopa e Pomba, que delícia. Sim, era a legenda bizarra do que eles fizeram fanmade, que o Wo colocava. Uhum. Aí aparecia Grand Dame, eles botavam um nome bem idiota, tipo Altona. A Paloma era Pomba e a Soa de Musa era Sopa. Amo. Ai, aliás, fizeram um roast da Pomba, né, no França, maravilhoso. Amo. A próxima é Tessie Testicle, do Germany Season 1, né? Ah, ela Tessie foi uma das eliminadas no meio, eu acho, não foi? No começo, uma coisa nessa assim. Nessa eu não vi, Alemanha. Eu acho que ela é tipo sexto lugar, quinto lugar, então. Né, aparece lá. Ah, então chegou quase na final. Garoto. A próxima é a Vanity Van, do Suécia, temporada 1. Ah, eu lembro do Sverige. Ela é boazinha, assim. Mas, assim, nenhuma das que tá aí tirando a King Kong é muito maravilhosa assim, não, sabe? E a Miranda, né, claro. Lógico, a nossa Comedy Queen. E a última aqui, Alyssa Edwards, né? Alyssa Edwards. Feito All Stars pra ela ganhar, né, gente? Para, perfeita. Alyssa Edwards, imagina, que imagina não ganhou o Drag Race 5, não ganhou All Stars 2 e não ganhou The Goat, né, no Prime Video, que ela também participou, né? A perder a Ana. Ah, amigo, não sei nas 5, mas no All-Stars 2 ela não tinha nem chance, acho que ela saiu no final. É. Mas nenhuma dessas teve chance. É porque ela tem uma personalidade muito legal de assistir. Ela sim, é muito... ela é tipo a Vendi, né? Mais legal que a Vendi e melhor que a Vendi. Mas assim, a personagem de reality dela é muito melhor do que a drag dela. Uhum, sim. É que no reality do Prime ela tá sempre desmontada e eu achei ela bem divertida. Né? Ela é aquela drag do bem, assim, engraçada, sabe? Ela só que no All Stars, ela foi eliminada duas vezes, igual a Papacito, né? Ah, é verdade. Ela foi, voltou, saiu de novo. Mas eu tô pensando aqui, ó, porque na temporada dela 5, quem foi pra final foi Jinx, Roxy e Alaska, né? A Jinx ganhou a temporada dela, ganhou a Winners e a Alaska ganhou a All Stars. Roxy pode ser que ganhe. Vai ganhar, que tá cotada pra ela. Tá cotado não, a bicha é muito boa. Você cala e ela dá um peido, tipo, vai, maravilhosa sua roupa, sua personalidade. O lip-sync dela foi maravilhoso. O lip-sync foi, no episódio do lip-sync eu já achei ela melhor, mas assim, nas outras eu achei que estavam chupando muito o cu dela. Mas ela é boa, aceito. E aí, imagina ela ganha, que ela tem quinta temporada, e a Alyssa ganha também, que é da quinta temporada, né? Vai ser a maior temporada. Eu não sei se eles têm coragem de dar pra um americano, assim, um globo na cara... Apesar de que deram pra Tia Coffey, né, e o quê? Garota, eles deram pra americana no Canadá. E se não der de novo? Não, mas pensa que nessas de Canadá veste alguma coisa, é tipo, é meio que equilibrado. Os números tá no Globo, é um de cada lugar. E ganhar a Alyssa. Ai, menina, eu não duvido nada que ela. Eu tenho certeza que ela vai ganhar. Ah, eu queria. Isso sem ver spoilers. Eu nunca vi Jujubi, né, menina, nos programas. Jujubi devia estar nessa. É porque Jujubi não ia ganhar, né? Eles iam ter chance, né? Então. A Pob, sempre humilhada. Humilhada. Humilhada. Mas vamos assistir então esse, né, All Stars maravilhoso aí a partir de 16 de agosto. Sim. Né, vamos ver esse hit. Notícia agora pra Leózio aqui, né, menino? Saiu aí a data de estreia da terceira e última temporada de Volta aos 15, né? 21 de agosto. Já tá chegando. Mila, agosto vai ter tudo, eu tô como? Agosto vai ter tudo, exato. Vai ter até minhas férias em agosto, que hit. Ai, momento de Brasil. Ou seja, não vamos poder comentar a maioria das coisas no logado, né? Remarque suas férias. É, porque a gente vai ter as minhas férias, depois a gente vai ter as suas férias, depois vai ter as férias de Zanon, né? Ih, acabou. Mas eu não vou fazer nada, eu não tenho dinheiro, vou ficar por aqui mesmo. Ah, amiga, não temos dinheiro, mas vamos fazer também. Amiga, eu sou capricorniano, eu penso antes, né? Então. Não temos dinheiro, mas temos cartão. É isso. Cara de pau, né? Temos cartão e falta de juízo. É sobre isso. Agora pros fãs aí, né, menino, de Euphoria, a HBO confirmou que a terceira temporada vai começar a ser produzida em janeiro de 2025. Ah, né? Pra quê? Janeiro de 2025. E confirmaram aí a volta do elenco principal todo, né, incluindo Zendaya, a Sydney Sweeney, o Jacob. Mas avisaram? Parece que sim, menino. Vai voltar a Barbie? Parece que a Barbie não vai, porque Barbie, né? Barbie só no filme da Barbie mesmo, tá? É isso. Menino, e a Adele aí, gente como a gente, né? A Adele já avisou que assim que ela terminar aí a sua turnê, né? Que ela vai fazer agora os shows de verão na Europa, depois ela volta pra finalizar a turnê dela, na residência dela em Vegas, ela avisou que vai tirar aí uns 3 aninhos, 4 aninhos de pausa. Né? Que é o que ela sempre faz. Falou aí que tá precisando de um tempo pra pensar na vida, nas coisas. Fazer um crochê, né? Né? Falou que não vai escrever um álbum por um bom tempo, né? E ela quer só existir. Menina, ela sempre faz de 3 em 3 anos, 4. É, mas já deve ter uns 2 anos que ela lançou o álbum dela lá, né? O outro lá, o verde. Deve ter mais, né? Easy on Me. Easy on Me, né? Deve ter por aí, uns 3 anos já. Menina, eu vi uma notícia que eu não sei se procede, sério que não, que Beyoncé falou que se não der certo a residência em Vegas, ela vai fazer uma residência no Nordeste. Parece verídico. Parece verídico, inclusive. E toda semana a gente traz Grey's Anatomy aqui, então essa semana não seria diferente. Ah, o que sabemos sobre a temporada? Né? O que sabemos sobre a temporada? O que sabemos, né? Que Grey's Anatomy terá um padre gay como personagem recorrente na 21ª temporada. Tá? Um padre? Um padre! Eu tinha visto que teria um gay no lugar de Schmidt, mas não sabia que era afrontando assim. Vai ser um padre. Nossa, vai pôr o padre Fábio de Mello. O padre GLBT. Mas vai trabalhar no hospital? Ele vai atender os pacientes, né, na capela. Gente. Vai operar pela obra do Senhor. Mas pode? Não pode. Eu tô pensando, vai ter um padre que vai namorar escondido? Ou vai ser só alguém que serve a Deus, né? Escolheu não fazer nada. Exato, eu escolhi esperar, né? E aí, pra manter a diversidade, né? Agora que vai sair Midori, que é bissexual, e vai sair Glasses, né? Que é gás. É, vai ficar só Julis, né? Que é bissexual, poliamor, a Gêmeri, tudo que ela... Respém. É. Nobre. Desfim. Eu amo. E também tivemos aí, né? Sem falar de Grisanato, tivemos aí a renovação de Fortuna, né? Loot para a terceira temporada, né? Série aí da Apple TV Plus. Né? Mas Rodolfo pagando o aluguel, né? É isso. Inclusive. Aconteceu aí que Maya Rudolph foi, apesar de ter 45 milhões de anos de carreira, a primeira vez que a Maya Rudolph foi indicada como atriz principal, né, em uma série. A primeira vez. É que ela fez uma série copiando a da Jean Martin, né, e reconheceram. E não fala assim. É verdade, você sabe que é. Não é, a Lute não tem nada a ver com Rex. Claro que tem, eu vi o piloto, é igualzinho. Não tem nada a ver, garoto! Mas, gente, ó, é uma mulher rica que deixa de ser rica. Não, pelo contrário, ela continua rica. É? Sim. Eu achava que ela deixava de ser. Não, ela continua rica pra sempre. Ah, aquela divorcia da Adam Scott, né? Do Adam Scott, que tá em todas as séries da Apple, inclusive, né? Amo. Tá em todas as séries da Apple. E aí, vamos falar então de Emmy, né? Já dizendo pra vocês que vai ter o bolão do Emmy esse ano. Vou fazer, né, numa live especial. A gente sabe que os meninos aqui não são muito fãs de quando a gente fica falando de premiação há muito tempo. Primeiro, então, vou comentar uma surpresa live do Emmy, hein, menino? Qual? Conta pra gente. Não tivemos a esperada indicação de Ellen Pompeo, seu Pompeu, como atriz principal. Não teve, que absurdo. Mas ano que vem ela vai tentar de novo, amigo. Porque ela vai ser. Eu amei a cara de pau de meu amigo Luciano Guarato, fez a matéria, né, sobre a cara de pau de seu Pompeu. Uhum. Botou assim: os fãs talvez tenham uma surpresa caso ela seja indicada. Eu falei, aham, garantida essa surpresa aí dos fãs. Eu achei ótimo. Achei ótimo, essa de Luciano, gente. Então, tivemos essa semana os indicados ao Emmy, né? Lembrando que a premiação vai ser dia 15 de setembro, né? Esse ano, vai ser no domingo, certinho, como sempre. E os maiores indicados da noite foi Shogun, né? Com 25 indicações aí. A grande Shogun indicada. E depois a gente teve The Bear, né? Com 23 indicações em categorias de comédia. Tudo que The Bear não é, né? E pelo que eu entendi, se tornou a comédia, entre aspas, mais indicada da história, com 23 indicações, passando o Third Rock, que tinha 22, né? Com 22. E a gente também teve Only Murders in the Building, com 21 indicações, e True Detective, com 19 indicações, tá? O que podemos de pontos aí, menino? Um ano ruim demais, né? Porque esse ano não tem Succession, não tem Casa do Dragão. Então virou assim, as categorias de drama é um negócio, a categoria de drama é assim, ó, complicado, né? Eu vou falar aqui as indicadas, a série de drama, né? Que a gente tem The Crown, né? Última temporada de The Crown. Temos Fallout, né? Gloriosa Fallout. Lindo. Inclusive Fallout podia ser indicado em comédia mais que The Bear, né? Eu também acho que Fallout podia ser mais indicado em comédia do que The Bear. Muito mais. Temos The Gilded Age, né? A Idade Dourada, aí, da HBO. Temos The Morning Show, também, né? Ótimo. Senhor e Senhora Smith. Senhor e Senhora Smith. Shogun. Aí temos Slow Horses. E O Problema dos Três Corpos, tá? Gente, pelo amor de Deus. Tava faltando drama mesmo, né? Tava faltando muito drama. O povo não assistiu nada, falou assim, ah, põe essas aqui. Porque assim, Gilded Age, essas bostas assim, entendo que já tem a Aura PNC em volta, tá, o Shogun também. Agora, The Morning Show, né, que continua sendo indicado indevidamente. Problema dos Três Corpos e qualquer outra bizarra que você falou aí? Também temos aqui Senhor e Senhora Smith, né? Ah, Senhor e Senhora Smith, que é uma série, até onde eu sei, procedural besta. Ruim também, né? Pois isso. É. Complicado. Aí, menino, em atriz de drama, a gente tem não só Jennifer Aniston, como todos os anos, né? Mas também Reese Witherspoon, também indicada aí, como melhor atriz de drama, tá? Todo elenco de Morning Show foi indicado, né? Menos Mina Juliana, peidou no set. Peidou no set, falou. Ganhou indicação, né? Ai, ai. Aí a gente também tem a Carrie Coon, né, aí por Gilded Age, a protagonista lá, Maya Erskine, do Miss Senhor e Senhora Smith, Anna Sawai, de Shogun, e Rainha Véia, de The Crown, também, e Imelda Staunton, Dolores Umbridge, né, menino? Dolores Umbridge. É, fiquei um pouco também, assim, também achei um pouco, né, que Idris Elba, né, Chris Elba, indicado como melhor ator de drama pela série do Sequestro do Avião, menino. Aham, uhum, uma série que não foi indicada em nenhuma outra categoria, só pela atuação dele. E eu fiquei, mas gente, para de ser doido, pelo amor de Deus. Tava faltando ator também, claramente. Falaram, ah, bota o Chris Elba aí, ele fez um negócio. Exato, e esse ano as vagas que sobrou em drama, eles meteram Slow Horses, né? Que é uma série que eu gosto bastante, acho bem, bem boa. Aí eles meteram o Gary Oldman, meteram a série de drama, eles botaram. Agora, em atriz coadjuvante, eu gostei porque vamos ter Christine Baranski. Tivemos Christine Baranski indicada e eu amo Christine Baranski. Então, amigo, foda-se. Botou Christine Baranski, já tô falando, é isso aí, vamos aí. E fora isso, a gente tem 4 Morning Show e 2 The Crown, tá? Uhum. Quatro Morning. Um monte de gente avulsa de The Morning Show que fez porra nenhuma. Botaram a mulher da Sarah Paulson, viado, que nem aparece na temporada direito. Eu, hein, pelo amor de Deus, sai fora. E em ator coadjuvante é a mesma coisa. Tem três de Morning Show, né? Que é Coringa. Botaram Mark? Botaram Mark Duplass, né? Que olha, também não faz nada. E botaram João Presunto, viado. Botaram João Presunto, né? Ah, mas João Presunto teve uma grande crítica dos milionários. Ah, é, né? E as cenas sensuais que ele fazia com Jennifer Aniston, né? Ah, que parecia lindo. De cueca e tudo. Em convidado de drama, a gente tem Sarinha Paulson, né, menino? Por Senhor e Senhora Smith aí. Um hit. Tá? O que, que ela fez em Senhor e Senhora Smith? Ela era terapeuta do Senhor e Senhora Smith. Terapeuta de PLL. Terapeuta de PLL, a Lily Abe. Entendi. E também temos Marcinha Gay Harden aqui pro Morning Show também, como porra, uma convidada. Famosa, né? Tá? Famosa. Dos seis de convidado, três são de Senhor e Senhora Smith, assim como também são em convidado. E em convidado achei sacanagem que não botaram Wagner Moura. É o melhor ator convidado de Senhor e Senhora Smith e não botaram. Olha aí, preconceito brasileiro. Ignorado. Exatamente. Aí comédia, né, menino? Comédia, tudo bem, né? Ok, aceito. É o que tem pra hoje, né? E a gente tem Abbott Elementary, The Bear, Curb Your Enthusiasm, Hex, Only Murders in the Building, Palm Royale, Reservation Dogs, que também entrou aí na cota de não tá faltando nada, vamos botar aqui, né? Mas é uma série muito boa, vale dizer, mas nunca foi reconhecida. E What We Do in the Shadows, também aí, né? Botaram um grande hit. E aí, atriz de comédia, temos Quinta, né? Temos Ayo, temos Selena Gomez, primeira indicação ao Emmy de Selena Gomez. Eita, tava faltando também. Primeira indicação. Temos Maya Rudolph, né? Por Fortuna, Lutz, primeira chata. Indicação também, como atriz principal. Jeanzinha Smart, né? Por Rex. E Kristen Peruca, Kristen Wiig, né? Aí. Caraca, hein? Palme Royale, do nada as pessoas acharam que era boa mesmo. E a série é uó, né? Muito chata essa série. Eu vi toda, né? Mas reconheço. Botaram Carol Burnett, né? Indicada como atriz de comédia também. Aí tem duas Abbott Elementary, né? Que são as de sempre, né? Que é Ava e Bárbara. São sempre as mesmas, né? E Meryl Streep, surpreendendo ao Brasil, né? Indicada aí por Only Murders in the Building, né? Que é sempre uma oportunidade de ter Meryl Streep nas premiações. Em breve, por Big Little Lies Season 3. Exato, e por O Diabo Veste Prada 2 também. Amo. Atriz convidada em comédia, Olivia Colman por The Bear, né? E Jamie Lee Curtis também por The Bear. E convidado, Will Poulter, por ser um grande gostoso em The Bear também. Garo. Ai, homem branco a gente pode objetificar, amigo. Pode, né? Deixa quieto. Reality, né? Nas de reality aí de competição. Melhor reality de competição: The Amazing Race, né? O vencedor dos últimos 7 anos, RuPaul's Drag Race, né? Top Chef, The Traitors, que eu acho que tem que ganhar. Que isso, hein? Eu acho que tem que ganhar, The Traitors, né? E The Voice, né? The Voice. Aí a gente até tem aqui, né? Host pra reality show. RuPaula, que já ganhou 9 vezes, né, o prêmio de host. Aí temos o pessoal do Shark Tank, temos Alanzinho Cumming por The Traitors, também acho que merece, né. Temos a gatinha de Top Chef e Jeff de Survivor aí, né, menino, também grande hit, tá. E a gente não falou das minisséries, né. Menino, minissérie indicadas aí, Bebê Rena, Fargo 5, né, Lessons in Chemistry, Ripley e True Detective também. Claramente, Bebê Rena merece tudo, merece o mundo. Tudo. Filme pra TV, O Último Caso do Monk, Quiz Lady, né? Mamada Real também. Mamada Real aí. A Grande Entrevista e o filme dos Pop-Tarts lá do Jerry Seinfeld, né? Que ele falou que não se faz mais comédia como antes. A gente adoraria que Mamada Real fosse Emmy Winner, mas Quiz Lady é tão maravilhoso que realmente não tem como torcer por outro. Quiz Lady é muito hit, gente. Eu amo muito. Aí a gente tem aqui a atriz principal, né? A gente vale destacar que Sofia Vergara É a primeira atriz latina a ser indicada também a um Emmy de protagonista, né? Por Griselda, foi indicada aí. Griselda? Griselda, a série. Ah, ele faz o avião e também faz a série. Que a Sofia Vergara faz o papel dele. Garoto. A gente tem o Richard Gere aí em ator, né? Por Bebê Rena, indicado. Reizinho. E Bebê Rena, a gente tem as duas meninas, né? A Stalker e a Namô também indicadas aí como coadjuvante, né? É, a gente gosta da Namô, mas assim, não tem nem como a Stalker não ganhar, né? Não, eu também acho. Eu acho que ela é a principal, assim. E aí as concorrentes, né, meninas? Concorrentes dela, quem são? Dakota Fanning, né, por Ripley. Lily Gladstone por Under the Bridge, achei um pouco demais essa indicação. Michaela, de How to Get Away with Murder, né, em lições de Química. A Kylie Reese, de True Detective. E a Diane Lane, de Field 2, né, menina? Kylie Rae Jepsen, Call Me Maybe. Call Me Maybe, adoro. Call Me Maybe. E ator coadjuvante, o Abusador, tá aqui indicado, né, o Abusador de Bebê Rena. Tá indicado aqui. Achei ok, comentou. Não acho mal, junto com Jonathan Bailey, né, de Fellow Travelers. Ah, Jonathan merece mais a entrega que ele fez nas cenas de punheta, né, menino? Nossa, que sabor, né, menino? E o Trett Williams, né, que é uma indicação póstuma aí, né, por Field. Bichinho. Trett Williams aí, pai de Efron, né? Uhum. Gloriosa Everwood. E aí, menino, eles fizeram a lista aqui com os esnobados, né? E eu, basicamente... Ellen Pompeo. Mas é esnobada, né? É, Dr. Cobalto também, amigo. Também acho que Dr. Cobalto foi esnobado, tá? Agora eu fico pensando, né? Que esse povo vai e paga a inscrição cara do M, que a gente já, né, denunciou aqui. Uhum. O M chegar e dizer assim... 5 indicações de The Morning Show na categoria. Beijo pra vocês que pagaram. É isso. Só assistimos Morning Show, né? Só assistimos Morning Show, Bebê Rena e Shogun. O resto, um abraço. E The Bear. O resto, um abraço a todos. Né? Olha, sinceramente. Aí eles fizeram aquela listinha de esnobados, né? E aí entre essa listinha a gente tem The Curse, né? Que é a série pavorosa que a Emma Stone participou. Que é muito ruim. Né? E inclusive eles também falam dela ter sido esnobada também. A Natalie, né, de The Bear. Eu acho que aqui na segunda temporada, que a The Bear tá concorrendo, ela tem menos destaque. Acho que pela terceira ela vai ser indicada. Mas pela segunda posso aceitar. Aí também falaram aqui que de Fellow Travelers e de Capote, né, Field, que não foram indicadas em minissérie. Né? Falaram de Theo James, que não foi indicado pelo Magnatas do Crime, né, como ator principal em comédia. Você vai entender, né, gente? E aí, menino, botaram aqui Betinha Moss, como se ninguém fosse ver, né? Por The Veil. E aí eu... Ah, tá. Acho que o quê? Theo James merecia ser indicado pelas fotos da propaganda de perfume que ele foi gravar na Itália, né? Não, de sunga branca, né? Aham. Uhum. E Betinha por Shining Girls, que... Já até apareci aqui, só pra falar de Theo James na Itália, né? Olha aí. Gente, esse homem é um saborzão, assim, né? E ele melhorou com o tempo como um bom vinho. Sim. Uhum. Tá até bom ator, né, menino? Tá até bom ator. Eu gostei bastante dele no Magnatas do Crime. Achei ele bem interessante, o personagem. E agora esse negócio aqui do Betinha, viado. Eu achei que se passaram muito. Que a lista tinha que estar muito ruim pra botar a Betinha Moss por The Veil. Porque, gente, não. Não, não, não, não. Apenas não. Aí também falaram que Tony Shalhoub, né? Que não foi indicado pelo filme do Monk. Viado, já foi indicado 40 vezes pra fazer o papel do Monk. Pra quê, né? E o final de Miss Maisel não entrou? Ou entrou no começo do ano, que era do ano passado? Foi no começo do ano. Ah, tá. Foi no começo. E perdeu tudo pra grande comédia The Bear. Ah, que ódio. Né? Stop The Bear Tour, eu sei que vocês gostam, mas até que pariu. Não, eu gosto, mas pra mim não é comédia. Não é comédia, e é isso. Não é. Entendeu? O Emmy precisa muito rever essas regras de minutagem para definir a categoria. Eu acho que o Emmy tem que passar a fazer, assim, séries de 30 minutos, séries de 60 minutos. Não minutagem nada, porque os episódios de Bear tem tudo 40 e poucos minutos, essas coisas, né? É, sabe? Acho zoado isso. É, Ted Lasso tinha 2 horas e meia e tava como comédia aí. Aham, exatamente, você tem um ponto. Então, acho que eles precisam muito rever isso pra subcategorizar. Comédia de até 30 minutos, dramas de até 30 minutos, dramas de 60 minutos, sabe? Acho que é o mais correto pra não acontecer esse tipo de coisa. Porque, assim, eu gosto de The Bear, a segunda temporada é muito boa, mas eu vou ficar puto se Rex perder. Porque a temporada de Rex é muito boa e Rex realmente é uma comédia, entendeu? Então, é isso. Acho que vai ser muito injusto se a Jean Smart perder pra Ayo. Eu amo a Ayo, mas eu acho que a Jean Smart tá numa série de comédia com momentos de drama. E não um drama com pitadas de comédia, que é The Bear. Eu fico aí. E a última aqui foi a Kate Winslet, né? Por The Regime, que eu também acho um pouco também que The Regime é ruim pra caceta. Ai, muito nossa, isso aí. Delírio coletivo. Total, total. E pra gente encerrar nosso bloco de notícias e amenidades, né? Foi divulgada aí a data de estreia da segunda temporada de Os Outros, né? Que vai ser 15 de agosto. 15 de agosto teremos aí. Sobre o perdão, né? Sobre o perdão, né? Com 3 primeiros episódios liberados de uma vez. Na segunda semana também vão ser 3 episódios. E a partir daí vão ser 2 por semana até concluir 12 episódios. É, eu conto com vocês pra contar o final. Agora que vai ter Letícia Colin no elenco aí, né? Também. Que eu não vou ver essa palhaçada jamais pra ver Adriana Esteves perdoando o estuprador. Menino, tem que saber o que vai acontecer com o Mar, sim, né? Porra. Se quiser falar de amor, né? E amo que eles vão liberar, tipo, nossas passivas patéticas, né? 3-3-2-2, né? É isso. E a última notícia aqui é que a série de Cidade de Deus também vai estrear em agosto também, só que no dia 25 de agosto, né? A série que vai mostrar 20 anos depois como está Cidade de Deus com personagens antigos e novos personagens. O Brasil tava pedindo. O Brasil tava pedindo. E vamos começar então aqui nossa pauta, e eu acho que a gente pode começar então com o Leozes Zanon trazendo pra gente o que aconteceu nessa segunda remessa incrível de já passivas, né, The não Boyfriend. Viu, não vi, amiga, não dá mas, tempo. Mas, gente, a pessoa viu os episódios da semana passada, achei que ia continuar e não viu os novos. Eu vi os da semana passada e aí não deu tempo de chegar nos novos, né, menino? Olha... Você viu um monte de coisa que você não devia aí, que eu sei. Aí não viu o reality da geração. E aí, amigos, como foi essa segunda semana de Já Passivas? Ai, menino. Que tivemos show aí? De horrores. Mais nudes. Termina o episódio 3 com um twist, né? Ai, não quero mais... a bicha Shun falando, não quero mais a bicha Dai, porque ele tem uma coisa que eu não gosto. E termina assim. Aí o quarto episódio, não tem mais isso. Não tem nada deles. Nada. Ué! Não voltou nem no onde parou. Tipo, não falou o que é, pronto. Que ele gostou. E continuamos daí. E é Alan que o quarto episódio... Hã? Alan passou a vara em alguém? Calma, ela vai tentar. Mas a gente começa o quarto episódio, né? Com um grande drama, né, que retorna aí. Do frango, né? De um saque. Ah, não! Estão gastando muito dinheiro com o frango. É, porque ele quer comprar o frango mais caro, né? Pra ele pagar até 1.000 ienes, ele gasta 1.600. Mas, gente, ele tava todo feliz de ter achado o frango por 800 ienes. Pois é, mas aí ele começou a se animar. O frango teve inflação, superinflação lá no Japão e tal. Aí ele falou, não, preciso do meu frango. Aí o... Quem que trouxe o assunto? Foi o CLT, né? Foi o Dai. Foi o Dai? Dai foi. Chegou e falou, gente, precisamos conversar sobre as finanças, porque o frango tá onerando. É. Aí o... Ficou muito esfarrapado. Ele falou, né, menino, porque 3 dias atrás o frango tava assim, aí agora já tá mais caro. Falei, exato. Olha que ridículo. Aí ele fala assim, ai, mas eu tive uma grande ideia, então, pra resolver o problema. Por que vocês não usam frango também na comida de vocês? Aí eles falaram, ah, muito pronto. Bom. Aí eu falei, ué, mas eles não comiam frango? Tipo, era só pra o homem? Não, eu não entendi qual que é o conceito de vocês comem o frango. Então ele não vai comer o frango todo. Exato. Exato. Não dá pra 2 pessoas comer o mesmo frango. Mas aí ele fala, ai, Dai, adorei que você trouxe essa questão, não sei o quê. A gente tem que conversar mesmo, amigo e tal. Aí... Tipo, o Dai... Acho que a única coisa que tem do Dai nesse episódio de retorno é que Shun, depois uma hora, fala assim, ai, vamos ser amigo mesmo. Você é muito expansivo pra mim, muito dado, não sei o quê, só um raio de luz. Aí, Dai fica todo boladinho. Mas fica rolando os plots do novo quadrilátero do pop, né, Zanon? Ah, é, porque Kazuto é quem? É o menino CLT, que nunca apareceu, ele tá sempre trabalhando, né? Exato. E aí, do nada, ele falou assim, menino, vou conseguir ficar aqui 2 dias na sua casa. E todo mundo tava apaixonado no homem. Sim. Quem é Kazuto, gente? É o que saía pra trabalhar. Ele é bem bonitinho, um dos mais bonitinhos. Que não aparecia, né? É, um que dizia, tô indo pro trabalho. Aí falava, Kazuto está ausente hoje. Kazuto não vai poder participar. É tipo o da Carol Conká, né? Kazuto não aceitou comparecer. Aham. Uhum. Ah, acabei de ver. Menino, ele só aparece. Kazuto é o cozinheiro, não é? Isso. Ah, ele mesmo. Ele mesmo. E aí, ele volta pra casa, aí quem tá lá sentado no sofá e olha, Alan, né? Nossa, uhum. A primeira vez, eu nunca senti isso na minha vida, estou apaixonado. É, Alan fala assim, nunca me apaixonei a primeira vez, eu nem acreditava nisso. E ele fala isso com todo mundo em volta. É. Mas aí eu olhei pra Kazuto, né, que apareceu agora no reality, acabou de entrar depois de mim. E aí fiquei todo engatilhado. Aí os outros ficam... Tã. Carne fresca, né? Aí a gente tá lá achando que tá só isso, daqui a pouco o Gogoboy lá, que come frango rodado, fala, eu também quero Kazuto. É, e ele fala pra Kazuto assim, ai, você faz pratos muito gostosos, você é muito divertido, não sei o quê, e fica todo um clima entre eles. Aí nessa hora eu já tinha falado, né, gente, o triângulo maravilhoso, que Kazuto tá entre os homens mais bonitos da casa. Uhum. E aí chega o avulso, que eu esqueci até o nome dele, Shema, sei lá. Que tava apaixonado por Shun, lembra? É, aí ele falou, ah, não tô mais afim de Shun, não. E ele fala isso pra Dai. Ai, Dai, não tô mais afim do Shun, descobri que amo Kazuto. Aí se declara pra Kazuto. Faz melhor, e melhor, cada vez que alguém se declara pra Kazuto, ele responde bem assim, entendi. Ah, tá. Não se compromete. Sim, e aí temos um quadrilátero e o Aldo. E o alto feio bissexual? É esse. Alguma coisa com ele? Ah, é esse. Ele só se apaixona por quem não pode, então? É, ele gosta de Shun e agora queria Kazuto. Aff. Aí tem um grande cliffhanger. Shun ia chamar ele pra trabalhar, né, no coisa, e chamou Dai. Sim. Aí tem um grande cliffhanger que eles falam assim, a gente vai fazer um encontro... Esqueci o nome que eles falam, encontro de pijama? Isso, festa do pijama, uma coisa assim. Isso, aí eles falam assim, vocês vão ter que escolher a pessoa que vocês querem ir, e aí só vai quem for recíproco, né, o papelzinho. Aí fica todo mundo olhando pra... todo mundo olhando pra Kazuto assim, ah, ele tem que escolher, ele tem que escolher. Daí fica contando que Shun vai querer sair com ele, né, e aí acaba o episódio revelando. Bom, então o primeiro encontro vai ser entre Kazuto e... Aí o Alan que tá lendo. Aí corta pro próximo episódio, aí no próximo... Alan, sou eu, não acredito, ah, meu Deus. Aí, o tablet do de férias com eles fala assim, e não vai ter mais nenhum encontro, beijos. Aí, pô, foi igual da outra vez, né? Aham. Uhum. Uhum. Aí Shun fica assim, ué, Shun não dai, né? Shun não me escolheu? Aí vai atrás dele, Shun, por que você não me escolheu? Aí Shun, ai, falei pra gente ser amigo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o povo comentando na bancada. Ah, ele falou mesmo, né? Mas achei que ele ia voltar atrás, não sei. Shun é meio volátil. Ai, meio volátil. Não, e Shun fica com o negócio na cara, e depois não olha pra cara do homem, dá um nervoso, né? Uhum. Nossa, ai, um insusão. Nossa, Shun aí é vamos... muito chato, amigo. Eu não tinha a noção, conforme vocês foram falando na semana passada. Mas conforme eu fui assistindo, eu falei, gente, não é possível, cara. Aí vamos pro encontro de CLT brasileiro. E aí, eles chegam lá e os outros cornos estão em casa, né? O Saki e o Feio, falando assim, ai, será que a cama de hotel deles vai ser de casal? Porque se for de casal, já era. Você sabe que o povo aqui é muito pegador, muito não sei o que, muito promíscuo, né? Pegador, ninguém deu um beijo na boca. Aí ele, ai, não, espero que seja de solteiro. Aí quando eles chegam lá, tem duas caminhas de solteiro, assim, quase juntas. Aí o Alan fala assim, ah, é muito pequeno, né? A gente podia juntar. Aí... uma boa safada brasileira. Lógico, né, amigo? Aí empurram as duas camas. Aí vão pra sauna, vão pra banheiro, hidromassagem. Menina, eles estão na cena, nus, sem roupa, né? Igual dá em suas fotos. Só com a toalhinha cobrindo as partes da toalha embaixo d'água. Eu não entendi muito bem o conceito. E aí. Mas eles estavam com a roupa, começa... né? É, eles estavam pelados com a toalha, tipo, na frente, assim, né? Tô tampando o negocinho. Aí você pensa que Alan vai dar mão sensualizada no... na cena e ele fala pra, pra CLD assim: você costuma jantar junto com sua família? Hã? Aí CLT, às vezes, até tal idade. Ele: não, porque pra mim é muito importante fazer as refeições juntos, que não sei o que, minha mãe e minha irmã, bem brasileira, né? Uhum. E começa a chorar, contar umas barras e fica assim: gente, o que tá acontecendo? Aí daqui a pouco eles saem, aí ela fala: ai, vou te fazer uma massagem, sou muito bom em massagem, não sei o que. Aí bota o outro lá na cama e fica fazendo as coisas, passando nas coxas dele. Aí o outro: ah, oh, oh, que delícia. Menina, eles transaram naquele dia. Não é possível que não. Amigo, não deram nem beijo nesse programa ainda. Ah, mas eu não duvido. Brasileira. Aí. Não, mas ficou... aí o Cazuto, ele perguntou pra Cazuto: mas por que você me escolheu? Aí ele fala assim: Cazuto, fala assim, porque eu gosto de uma coisa selvagem. Verdade. O Brasil é selvagem. Aí passa a noite, né? Cai a lua, penso em ti. Ah, e o grandão feio começa a ligar no celular do, do Cazuto. Sim! Aí fala: ai, Cazuto não tá me atendendo, Cazuto não quer saber de mim. Eu falei: gente, ele tá no encontro, tá trabalhando. Mas, gente, o homem não foi transar. Aí quando eles voltam no dia seguinte, os cornos ficam analisando as microexpressões deles. Aí eles contam: ai, a gente tomou muitos banhos juntos, fez massagem, não sei o que. Massagem? Como assim? Tinha massagista lá? Não, a gente fez um no outro. Aí eles falam: ah, tá. Aí... Riota, o nome. Isso, Riotário. Idiota. Aí o... eles vão pra mesa assim, contar esse date incrível e tal. Aí o brasileiro fica se gabando, não sei o que. Cazuto já fica com cara assim de não gostei, né? Aí depois o Riota chega pra ele e fala: ai, mas e aí, você descobriu agora de quem você gosta? Ele: não, tô mais confuso que nunca, amigo. Não sei o que ele: ah, porque você sabe que eu gosto de você, né? Ele: aham, entendi. Aí. Mas o dele foi, porque assim, quando o padrão contou pra ele, ele até que ok, mas ele falou assim: nossa, na hora que o feio contou, ele falou: ah, tá, entendi. Você que eu não vou querer mesmo. Aí, menino, o stripper tá no, nessa barra assim, aí ele fala assim, é, ele chega pro Alan e fala: ó, Alan, eu vou ter que fazer uma última medida desesperada aqui pra deixar claro pro Cazuto como é que eu me sinto. Aí o Alan fica meio boladinho e tal, aí o stripper vai e se oferece pra ir no café, né, trabalhar, e fala: queria que Cazuto fosse comigo. Aí você acha que vai ter um super date, um negócio e tal. Aí ele chega pra Cazuto e fala assim: tô indo embora da casa. Hã? Cazuto: como assim, garota? Aí ele: é, eu já tinha uma viagem de trabalho marcada, vim só ficar uns dias mesmo. E aí tô indo, mas adorei te conhecer. Ai, conhecer você me abriu muito pra relacionamentos futuros, tô muito feliz por ter essa experiência. Aí voltam pra casa, começam a avisar todo mundo, chorar, o brasileiro morre de chorar abraçando ele, assim, fazendo todo um drama. E mostram os flashbacks, todos os smooths que ele tomou, ele dançando e tal. Aí a gente morreu, homem, né? Bem drama mesmo, né? Aí, quando ele vai embora, o Alan vai lá conversar com o Cazuto. E aí, Cazuto, depois do nosso encontro você ficou meio distante e tal. Ele: ah, pois é. Depois das nossas massagens, nossos banhos, percebi que te vejo só como um amigo. Aí, eu tô: ah, tá bom. Aí, vai ficar sozinho ou com o feio, né? Porque um, o bonito foi embora, o outro ele dispensou. Enquanto isso, tá rolando outro romance, né? Entre o Bigode, que dá presentinho e tudo, né? Dá uma coisa da loja de joias. Dá um biscoito, dá uma coisa. É, tem um outro romance rolando lá. E aí entra o novato. O cabeleireiro queria pegar muito o Riota, o grande feio, né? Só que o Riota tá nem aí pra ele. Ele fica: ah, gente, eu tenho que mostrar que eu gosto dele. Fala: menino, para de ser assim. Um homem horroroso desse. Mas aí ele dá uns presentes pra um outro. Ou não? Não, eu não lembro agora quem é o do presente. Tem um que dá uma pulseirinha. Uhum, tem. Eu acho que é o cabeleireiro, pra um outro que não é o Riota. Ah, ele deu pro Riota. Ele falou assim: ele tá usando a correntinha, mas ele, não, ele gosta do Cazuto, mas ele tá usando a correntinha que eu dei. Ah, é verdade. Nossa. Como esse se ele fosse recusar o presente. Block, né, menino? Sim. Nada de boyfriend. Porque... não, menino, e aí o auge é quando... aí eles vão trabalhar o Riota e o... e o cabeleireiro lá no café. E aí aparece um homem com uma mala pedindo um café. Aí eles falam assim: ué, será que ele é novo participante, meu? Aí vão lá os dois juntinhos falar com um homem. Aí o homem fala assim: olá, Soyuku no participou. Ah, adoro! Yuku vai bem, né? Menino, Yuku é um nível de carência jamais visto, porque assim, quando ele entra que começa a passar os flash forwards dele, né? É todo ele chorando, ai, não queria te magoar, não queria não sei o que, mas é isso. E aí no confessional de entrada ele fala assim, eu quero muito conhecer alguém com quem eu possa tomar vários banhos pra lavar o cabelo dele, passar shampoo, não sei o que, você vê que eu tô totalmente mal. O que tá acontecendo? Não, pior que a entrada desse homem foi todo um mistério, né? Porque não ficou mostrando a cara dele. É, mostrava só tipo, a orelha, assim. Falei, gente, esse homem é belíssimo, né? Aí quando você vê um feio aqui, inacreditável, né? Não chega a ser feio, bonitinho, não, né? Mas é ok. Não, eu falei pro Zanon, esse homem chato desse jeito ou vai se dar muito bem com o Shun ou o seu diário, né? Porque duas facetas patéticas. Ele tá querendo pegar a Dai agora. Não, eu sei, mas eu te falei quando eu vi, eu falei, ele é tão chato que ele vai ou ser a alma gêmea do Shun ou vão se odiar, né? Duas passivas patéticas. E aí começa essa história do povo achar que ele tá pegando o Dai, e aí Dai fala assim, ai, você é muito parecido com meu ex-namorando. Ai, não sei o que, sua personalidade incrível, e Shun todo se rasgando por dentro, né? E aí brinca na praia de chutar água bem. E aí Shun fica olhando de longe. I'm in the corner, watching the kisser. E ele fica putinho, ele sai andando. Fala, ai, bicha, não queria até agora quer. Uhum. Pra casa do caralho, né, menino? Gente do céu. E esse sexto episódio também não tem auge, né? Ele tá passando e acaba, você falou, ué. Mas menino, nenhum tem, né? Se você for parar pra ver, do nada acaba, né? Ah, pelo menos vou ter a despedida de stripper. Ah, foi bonitinho que stripper fez um desenho de todo mundo. Foi, muito artista. Ah, stripper e desenheiro. Sim. E aí eles estavam mostrando, olha, era isso que ele tava desenhando escondido esse tempo todo. Ele é igual aquele menino do pornô lá do brasileiro que começou a fazer OnlyFans pra pagar a faculdade. De arte. Ah, o pobrezinho, Leonardo. É igual um stripper. Querido. Um querido, né, menino? E que aguenta muita coisa pra pagar sua faculdade. Que isso? Aguenta, menino. O bicho é firme. E ainda vai ter mais 4 episódios, né? Pra nós ver de como é que vai terminar isso aí. Que já foi mais da metade da temporada, não teve um beijo. Curioso saber o que vai acontecer com o Yuku. A pessoa que selecionou esse cast, ela não pegou uma pessoa e falou, esse combina com esse, combina com esse. Não, ela pegou 6 pessoas aleatórias e falou assim, vou jogar ali, vamos ver no que dá. E ninguém se gosta. Não. E eu amo que o povo da bancada fica dizendo assim, ai, botaram ele tem uma energia muito diferente dos outros, né? Vai super rendendo. Você quer, nunca rende. Uhum. Tem a Drag, né? Ele apareceu desmontado. O comentário. Do nada. E aí agora ele apareceu montado. A mão a pau deles, né? Sim. A Drag. Unha. Não, e o moço lá que é o mais velho, que é bonitinho, ninguém dá em cima, né? Uhum. Inclusive tem uma hora que quando o Yuku entra, falam, ah, e se ele gostar de você, ele imagina, eu sou mais velho. Eu falo, mas você é mais velho que todos, você tá aí pra quê? Pra orientar e guiar as pessoas. Eu tô impressionado com esse casting que um trabalha metade do programa, o outro vai ter uma viagem a trabalho na sequência, ou seja, assim, né? Não pegaram o Cesar Black, que é bom no emprego? Né? Olha. Você pode sair, dar seu rolê e depois voltar. Olha. Ninguém vai ganhar uma porta, né? Mas não, é muito engraçado, né? Se você for parar pra analisar, o padrão de beleza deles é diferente do nosso, né? Porque aqui, se fosse aqui, todo mundo queria o padrão. O mais velho. Lá eles querem o mocinho que tem mais traços mais delicados, mais quietinho, que não sei o que, né? Que é uma fêmea, né, amiga? É. Mais traços femininos, os meninos, que é o Kazuto e o Shun, que é os superestimados, eles são mais assim, mais delicadinho. Delicate. Olha aí, complicado. Vai estar um hit ainda, né, gente? Vai ser mais 2 e mais 2 agora, né? Pra encerrar essa gloriosa, né? Será que você vai conseguir assistir pra comentar com nós? Ah, espero que sim, amiga. É, quando sair o 7 e 8, ele vai ver até o 6. Não, boa não, garoto. Pra conhecer, pula esses e vê os outros. Não, tem que coisar, tem que fazer tudo direitinho. Tem toda uma narrativa, né? Que? Porra. É, não posso perder nenhum momento. Senão depois fica difícil de acompanhar, né? esse grande hit aí. Mas é isso, né, menino? Mais episódios já passivas. Então vamos falar agora, né, de coisas inéditas, coisas novas, coisas jamais vistas na TV brasileira, né? Vamos começar aí falando com a série que provavelmente só eu assisti, né? Que é Toda a Família Tem, nova comédia nacional do Prime Video. Ih, que só você que assistiu? Ai, coitado, amigo. Me sinto triste por você ter... Eu curti o primeiro. Ah, não é possível, Leonardo. Gostei. Eu também gostei, eu assisti. Ah, não é possível, gente. Mentira, não, mas, gente. Eu não assisti. Menino. Super divertido. Olha. Assim, entendo tudo sobre essas questões de caricatice, né? Entendo, faz parte, né? E aí, vamos começar com o primeiro ponto, que aparentemente a gente só tem o Pedro Ottoni de ator brasileiro pra esses tipos de trabalho cômico, né? Mas ele tá ótimo. Ele é criador da série, né, menino? Uhum. Ele é criador da série. Aí a gente tem Tia Má, né? Tem Solange Couto. Tia Má sempre com sua dicção de milhões, né, gente? É, não, e eu acho incrível, assim, né? Acho incrível. Que é uma série que se passa no Rio de Janeiro agora, né? O casal morava em São Paulo e Tia Má tem sotaque da Bahia. Eu acho assim. Ai, deixa ela. Acho assim. Né? Acho incrível, na verdade. Para, né, de ser xenofóbico. Eu não tô sendo xenofóbico, só tô dizendo que não faz sentido, entendeu? Eu tô dizendo que não faz sentido. Então você ambienta a família em algum momento que aconteceu alguma coisa na Bahia, mas você não me faz com a família carioca. Tem uma pessoa que é baiana. Mas chamar os expressões super cariocas, miga sua louca. Oh. Mas pra quem não tá entendendo o que é, Toda a Família Tem a nova sitcom do Prime Video, né, com esses grandes nomes aí, Érico Braz também, tá no elenco. Que essa família, né, o Érico Braz, Tia Má, Pedro Ottoni e as duas irmãs avulsas, moravam em São Paulo, até que Érico Braz perdeu o emprego, e eles tiveram que vir pro Rio pra morar na casa da avó, Solange Couto. E aí essa família, né, muito unida, também muito oriçada, confusões, e o tema do primeiro episódio é porque a menina, a irmã, é influencer, e ela viu que a arquirrival dela... vai fazer um jantar com o namorado. Então ela decide fazer um jantar com o namorado também pra poder competir nas lives. Só que ao mesmo tempo, Pedro Ottoni quer trazer seus amigos da época que ele morava no Rio pra poder, né, bater um papo, jogar uma ideia fora. E enquanto isso, o gás acaba e Érico Braz decide fazer um job, né, pra conseguir o dinheiro do gás, que é ele vestido de cachorro numa loja por aí, né, menino? Que loucura. Pra conseguir o dinheiro do gás. E assim, eu sou uma pessoa que eu já assisti Tô de Graça com Rodrigo Santana. Gostei. Baby Rose. Eu sou uma pessoa fácil de cair nesse humor bobo, né? Esse humor simples, a gente pode dizer assim. Mas eu não consegui rir de nada aqui nessa série. Nada. Não consegui achar nada engraçado. Vontade. Não consegui, menino. Não consegui. Ah, juro. Irmãozinha gritando palmito na hora que a irmã mais velha foi falar do namoro pra mãe. Maravilhosa. Nossa, cena. Mãe do céu. O Pedro Ottoni chamando a irmã de Capitã Planeta. Capitã Planeta. Mas e aí, Leózio? Você é autor, você tem a sensibilidade. É, menino, eu achei bem legalzinho, sério, assim, não é o meu tipo de série, acho que é um humor que, como você falou, né, bem pastelão, mais ou menos, meio, é um humor simples, mas eu achei ele bastante carismático, gostei do plot da irmã ser palmiteira, tá com filho de Marcelo Novaes, Letícia Spiller, filho, né? De Marcelo, não é, menino? Que tá lá o menino sendo zoado por Dona Jura, no final Dona Jura, né, falando que todo mundo herdou a beleza dela, e aí... Ele fala, alguém passa feijão preto, e Pedro Ottoni, que é isso, rapaz? Ele não falou feijão preto, ele falou de novo, passa aí seu preto, a gente vai começar a zoar o menino, o palmito. Ai, gente, eu comecei até a ver o segundo, que é o do Uber, da mãe no Uber. Meu Deus do céu. Muito engraçado, muito divertido, Pedro Ottoni no Uber, falando com as crianças da mãe. Divertido. Eu ia seguir, eu só não segui porque eu fiquei vendo as outras coisas, mas eu achei bem, bem legal. Olha, achei que você ficou numa encruzilhada entre ver já passivas, né, e essa série de Vertix aí. Não, pior que quando eu comecei a ver, acho que o último que eu vi foi Toda a Família Tem. Ainda faltava terminar uma série que a gente vai falar aí, né, que aí a gente vai brigar porque você gostou e eu não. E faltava ver a incrível série da Robô, né, que é esse lixo na Terra. Ah, eu não segui Pedrinho por isso, mas eu adorei. Eu achei ele... Eu acho que o começo, quando ele tá narrando ali, ah, minha família, assim, vocês vão entender isso e tal, é meio excessivo, mas depois a série se encontra, assim. Gostei de Zezé Polesta, ah, né, fazendo... E vale dizer que ele é a Fleabag, né? Sim, ele tá sempre quebrando a parede. Ele é Fleabag. Construtor. Eu não gosto muito das interações dele com a câmera, não. Eu acho que poderia seguir só a série comum. Mas não entendo, pra ambientar... É bom que ele ambienta fácil, né? Ele chega, ó, uma irmã é filha do meu padrasto, a outra é filha do inominável, né? Que meu pai também. É isso. E descobrimos que o pai dele é branco. Tá. Eu adoro que a filha fala assim, ah, você tanto não gosta que se envolva com branco, você terminou com meu pai por isso, né? Aí ela, claro que não, garoto, para de ser doida. Terminei com seu pai, morri. Que era pau, carate. E assim, é que eu não acho Tia Má boa atriz, né? Realmente, eu acho que ela é o elo fraco. Mas as piadas dela querendo ser moderna, maravilhosas. As frases, gírias que ela inventa do nada. Chega assim, ah, adoro o perigo. Adoro o perigo, E Pedro Ottoni é de volta aos 15, né, menino? E de volta aos 15, daquele filme do carnaval, da Maísa, que ela tá procurando o pai dela, né? Da Maísa? Da Larissa Manoela, da Maísa, sei lá. É um filme da Netflix, que o pai dela é Eduardo Moscovitz. É da Maísa. É da Maísa, né? Uhum. E também da série horrorosa daquela menina... Que faz os vídeos engraçadinhos. Ah, ele é o Namô do K-Pop. Namô do K-Pop. Da série do guarda-roupa, não é? Acho que não, amiga. Ou eu tô confundindo com outro de Volta aos 15? Acho que eu tô confundindo com outro Namô da menina de Volta aos 15. Tá confundindo. Ele fez a série da Mônica Iose, que ela fica presa na novela. Nossa. Ele fez a série da Ademara. Ele fez a série do Rodrigo Santana, que ele também é neto, né? Que ele é o neto da... Do Rodrigo Santana. Trabalha, hein? Né? É, ele faz todos os papéis em todos os streamings do Brasil, né? Ele tá aí. Como é que é o nome daquela série, além do guarda-roupa, não é? Que tem um personagem que chama Pipoca, sei lá qual é o nome dele. Uhum. É, a série da Carol. É do K-Pop. Então, qual que é o nome do personagem que é o melhor amigo dela? Eu só vi dois episódios, né? Não. Ai, gente, ele era... Você jura que não era o Pedro Ottoni? Tu que viu toda. Ai, gente, além do guarda... Ai, era um nome tão bom. É, exato. Ele fica com K-popzinho. É o Farofa. Que... Não, Farofa? Diguinho. Mas é ele mesmo. Não, eu tô procurando aqui quem é que faz Diguinho. Carol, Sharon Show. Cadê Diguinho? MDB. É, mas não tô achando as relação o ícone. Ah. Diguinho, Lucas Delucci. Quem é Lucas Delucci? Não é ele. Então eu acho que é porque tem dois personagens no De Volta aos 15, que é Namô da Camila. Eu acho que um é o Pedro Ottoni e o outro é o Lucas Delucci. Aí eu confundo os dois. Ah, tá. Não, que ele tá no De Volta aos 15 mesmo. O glorioso Pedro Ottoni. Né? Ah, eu acho que Lucas Delucci é o que... Eu acho que Pedro Ottoni era o que era o primeiro Namô de Camila no De Volta aos 15, que depois fica meio... se afasta. E Lucas Delucci é o que fazia o Fagulha, Faísca. Em De Volta aos 15. É. Que é o que entra depois pra ficar com Camille. Mas no passado? É, tudo no passado. É que realmente. É o que é da banda no De Volta aos 15. Uma vagabanda. Vagabanda. Ah, tá. Agora sim. São muitas coisas que a gente assiste, né, menino? Eu fico impressionado se vocês guardam as coisas, as informações. Ah, imagina os ouvintes, né? Que a gente fala referência pelo trabalho anterior, eles não sabem. Ah, daqui a pouco tá todo mundo perdido e perguntando o que tá acontecendo. Aliás, quero mandar um alô pro povo que botou lá no Twitter, né? Nossas expressões maravilhosas que eles usam, horror bizarro. Foi um dia inteiro dos queridos relembrando o vocabulário, o dicionário, né? De como eles gostam de tudo. Vou até olhar aqui, né? Pra gente ver se a gente consegue resgatar esse momento. Mas seu Pompeu, né? Foi o Pedro Ferrari que começou falando, né? Sim. Ó, achei aí, o tópico aqui. Pedro começou falando, legado perpétuo que o logado seriadores deixaram em mim, só chamar esses queridos assim, Fat Damon, Ben Affleck, igual Remédio, Menina da Breve, Rory Bizarro. Aí entrou o povo lá, Caroline Boss falou, só agora descobri porquê de Rory Bizarro. Sim. Que absurdo. Sim. Aí o Venécius mandou, Rory Bizarro, hahaha. Wanderson Lima, agora tem Melissa Barreira na banheira, só chamam de Melissa Banheira. Alex Machado, e... novo clássico é da Inara. Da Inara. Aí a, o Pedro falando aqui que agora começa a falar top modelo também. A ah, Isabela Blaze, falou que foi, né, Leia. Que falou. Sim! Ai, tá se maior, Trailer Blaze. Zanon meteu aqui o Divertix, né, que é da nova era agora. Isabela eu falando de mãe Leia, tia Ryan. Eu amo. Doutor Boca Murcha também, Chitãe. Doutor Costinha. Doutor Costinha. Seu Pompeu. Seu Pompeu. Doutor Cobalto, né? Eu amo o Doutor Cobalto. Doutor Cobalto é muito bom. Não pode, né, cara? E eu fico impressionado com as coisas que a gente fala, né, gente? Qual mas pra mim... É isso. Se a sua vida dependesse de ganhar dinheiro pra isso, a gente ia ser milionário, viado. Ah, ia sim. Milionics. A gente ia ser milionários. Milionários. Mas não aconteceu. Infelizmã, né, menino? Infelizmã. Mas seguindo aqui, então, saindo de comédia boa, né, menino? Que foi toda família tem. Vamos falar de, né, fantasia. Porque fantasia. Desse jeito aí... iniciou uma nova trilogia, né? E eu e Zanon, que somos adeptos da trilogia original de Descendentes, vamos assistir Descendente Ascensão de Red, né? A gente foi aí assistir. Fumar. E não precisaria ter assistido, né? Porque nós somos a faixa etária, né, menino? De eu sou o público-alvo. Somos o público-alvo, né? Mas a gente sempre viu sabendo que era ruinzinha, mas tinha as músicas legais, a gente gostava da elenco carismático, né? Exato, e sempre funcionou. E aí eles vão trazer agora, né, uma continuação da história que a gente viu, tanto que eles contam no começo que a Mai e o Ben estão viajando, né, junto com a Sofia para desbravar novos lugares, e quem virou a diretora lá da escola agora foi a Uma. Né, que era uma vilã. Turma? Uma turma. Uma turma. Ela é a nova diretora e ela decide que vai ser uma escola inclusive, né? E aí ela fala que vai convidar, então, a princesa Red lá do mundo do País das Maravilhas. Aonde ninguém mais, ninguém menos que Ritinha Hora é a rainha, né? Rainha Vermelha é Ritinha Hora, que tá possuída nesse filme. Que isso, hein? Famosa, famosa. Famosa, famosa. A grande apresentadora de America's Next Top Model. Adoro! Jurada do Masked Singer. Jurada do Masked Singer. E namorada do Taika Waititi, né? Também. Aí, tinha hora. E irmã do Christian Grey. Irmã do Christian Grey, sequestrada. É. E aí, menino, ela decide convidar, só que a Red, ela acha a mãe dela, né, cringe. Então ela sacaneia lá o... Eu amo. Ela acha a mãe dela cringe. E a gente vê o paralelo, né? Que é Cinderela, da Brandy, que tá agora lá vivendo o seu melhor. E a filha dela, né? Cindyzinha, vai pra também pra escola lá. Chloe, Aradon, né? E eu achei legal da Cinderela, da Brandy, que eles trouxeram o mesmo ator que fez o príncipe no filme também com ela, né? Que a Brandy foi... E cantaram a música que eles cantam no filme, né? Achei isso muito legal, de verdade. Foco. E aí, menino, vai ter a inauguração da nova turma, né? A apresentação da nova diretora. E Ritinha Hora decide dar um golpe de estado durante o número musical de Uma, né? What's My Name, What's My Name. Versão remix, né? É, a nova versão. Ficou boa, né? Dr. Luke. É... Eu achei que ficou boa. Achei que ficou boa mesmo. E a Ritinha Hora decide dar um golpe, né? Porque ela acha que ela é a mais top modelo. E Red e Chloe acabam voltando no tempo pra desfazer o que aconteceu. E aí elas voltam antes de Auradon ser Auradon, né? Que era a academia de Merlin. E a gente vê que jovem Ritinha Hora era super do bem, super brinks, super tranquila, super leque. Uhum, e era best da Cindy, né? E era best. Cindy, eram besties. E a vilã era a irmã da Úrsula, né? Uliana, que é aquela gatinha do High School Musical, The Musical, The Series, né? Aham. Uhum. Eu sabia que eu conhecia ela. Eu fui lá no MDB, aí eu fui ver. Ah, ela. A Courtney. Tem o Hades jovem, a Malévola jovem também, que é um grupinho, né? Sim, e tem o Capitão Gancho jovem, que é o viadinho a gênero do filme da Rebel Wilson. Né? E tem o filho da Morgana também. Uma dos, sim. E menino, não tem história, né? O filme. Não que Descendentes tem, né? Mas eu acho que ele é um pouco mais estruturado, né? Exato. E umas músicas melhores também, né? Bem melhores. Eu falei pra você que eu gostei da música da Red. Eu não gostei. Eu gostei só da música delas estão plantando, plantando milho. Plantando árvore. É. As Capitão Planeta. Uhum. E... assim, como você falou, tinha, era mais estruturado. E esse filme não tem, porque você passa o filme inteiro sem nada acontecer. E aí a grande missão é elas roubarem o livro do feiticeiro pra Uliana não fazer bullying com a jovem Rita Ora e ela não se tornar malvada. E aí quando você pensa assim, vai acontecer alguma coisa. Não acontece nada, elas voltam no tempo. E eu confesso, Zanon, que quando chega nessa hora que elas voltam no tempo e a Red vai lá, se encontra com a mãe dela e tal, e não aparecia Cinderela, eu pensei assim, caralho, Cinderela vai ser do mal, vai ser a nova vilã, né? Não pensei, eu pensei que ia dar alguma merda ali, mas não que podia ser isso. Eu achei que a Cindy não ia aparecer, porque teve aquela parte que elas vão lá na casa da madrasta e quebram o vaso, e aí ela fica meio bolada, eu pensei assim, pô, vai inverter, quem vai passar a ser a vilã vai ser a Cinderela, porque ela não conseguiu ir no baile, né, não teve o pedido atendido pela fada madrinha, e obviamente tudo deu ruim. E aí, menino, quando a Cindy aparece, eu falo, ué. O que rolou, mas né? Mas e aí? Eu achei que elas iam voltar e aí ia estar tudo a mesma coisa, que mesmo que elas tentassem alterar, aconteceu. E aí elas iam ter que conversar a hora, que não sei o quê, que elas eram muito amigas e tal, que ela conheceu ela no passado, pra ela se lembrar dela ser cozinheira, né? Mas não. Foi essa coisa mais fácil de resolução que podia ter. Alterou, deu certo. Funcionou. Alterou, deu certo. E aí, pra você pensar assim, ah, o filme foi completamente inútil. E aí, a uma entra falando assim, ah, mas você achou que a história acabou? Não, ela só está começando, hahaha. E acaba o filme na tua cara. Você fica. Eu achei que vai ter um pós-crédito, né? Nem isso teve. Não foi o fim, não foi nem o começo do fim, mas talvez tenha sido o fim do começo. Exatamente. Aí você fica assim, ué, mas gente. Mas acho que o maior problema desse filme, além de ele não ter história, é que as músicas são bem ruinzinhas, né? Porque assim, se o filme é ruim e as músicas são legalzinhas pros jovens, né? Como nós. Como a gente. Divertido. Não é, porque Descendente tinha umas músicas legais. E assim, eram quatro pessoas. Então você desenvolvia uma história de um grupo. Aqui é só duas meninas que, assim, não entendi o conceito da boazinha ter o cabelo colorido, né? Porque tem todo um plot. Menino! Eu tenho que dizer uma coisa. Quantas vezes a cor e o modelo da peruca da menina de azul muda durante o filme. Tem uma que tá mais comprida, uma dela... tá mais curta. E as cores totalmente diferentes durante o filme. Porque assim, Descendentes, ele estabeleceu um negócio assim, que o povo dos bonzinhos não pinta que tem os cabelos natural. E o povo dos ruins, todo mundo tem cabelo colorido, aí tem todo o conceito que eles são os rebeldes e tal. E aí do nada tem a filha da Cinderela com o cabelo azul. Azul fusquinho. Cabelo azul. E aí todo mundo tem. Aí tem a rainha também, quando é jovem, também tem cabelo rosa. Você fala, gente, mas vocês estabeleceram um negócio no universo de vocês e aí vocês estão quebrando isso mesmo? Não entendi. Exato. Eu fiquei assim, ué, mas gente, what's going on? What's happening? What's happening? Só foi só o que eu fiquei. Porque achei uma chacota, de verdade. Assim, o tanto que a pessoa que tava fazendo não pensou na continuidade, porque a peruca muda muito de uma cena pra outra. Muda. Que é... caraca, você fica... meu Deus, por quê? Eu... Ônia... As meninas são belíssimas, mas dá pra... sim, isso não tenho que dizer, que elas são belíssimas mesmo. E achei que elas iam ser um casal sapatônico, mas não rolou. Amiga, quem sabe até o final do terceiro filme, né? Ah, vai sim, viu? Foi a Disney agora tá moderna. Não, não foi, por isso que é ruim. Ah, entendi. Deu pra entender agora. E eu tava tentando entender de onde eu conhecia essa menina Red, né? A protagonista. E ela foi a pseudo-vilãzinha da temporada final do High School Musical, The Musical, The Series também. Ah, é? Aham. Uhum. Ela que é a vilãzinha. Ela é a Dani. A nova aparece Gabriela, lá. A nova Gabriela. A nova Olivia Rogéria. E o Rick fica lá, assim, meio, né, balançadinho por ela. Ela tá nesse filme, na série. Ela apareceu em 6 episódios da temporada final. Nossa, mas ela é a cara da Sofia Carson, né? Ela é a cara da Sofia Carson. É impressionante. É, foi cara da Lavigne, né? Cara, você tá fingado. Ela é a cara da Sofia Carson, sem tirar nem pôr. Eu acho a arte bem bonita, a arte do assim, da... Não acho, não acho os efeitos escrotos. Não, acho não que é. Tem ali... Acho que teve até um dinheirinho legal, mas que não foi bem utilizado. Não, foi mal feito. As músicas são ruins, a história é ruim, a resolução é péssima. Acho que a gente tem que mostrar pro Leoz pra ele ter uma ideia do que tá acontecendo, do que aconteceu, né? Pra ele ter um gostinho, assim, um chorinho, né? É assim, Leoz, né? A gente tem aqui Gloriosa Red, aí temos Cinderela com... Filha de Cinderela com uma de suas perucas, né? Temos Jovem Ritinha Hora. Né? Que Rainha Vermelha era rosa antes. Isso, e Cindy, Cinderela, Cindy. Né? Achei que os jurados de Drag Race França podem acusá-las de apropriação cultural. E aí, olha como a peruca da gata já mudou aqui, ó. Amo, toda desbotada. Completamente diferente. Olha, peruca fluid. Não, Ritinha Hora tá belíssima, gente. De Rainha Vermelha. Acho que Ritinha Hora se comprometeu o papel e tentou fazer isso. Sim! Ela falou, menino, vou entregar, vou servir. E serviu bem. Vou entregar caricatice. Caricatice. Aí, outra peruca, gente, maravilhoso. Tanto outra gente, peruca. Mas qual que é o conceito dessas aquarelas de emoções aí nas perucas? A gente não sabe. Eu acho que devia ter várias perucas, botava pra lavar. Os cabelos parecendo de carnaval, assim, sabe? As coisas assim. Uh-huh. Porque, assim, os malvados no primeiro filme, que tinha o cabelo colorido, que eles eram muito rebeldes. Uh-huh. Mas isso aí, não. Agora todo mundo tem cabelo colorido. É a desconstrução, né? Desconstrução. E aqui, outra peruca. Não, tipo, são as perucas, tipo... Ai, sei nem dizer. A Mona com outra peruca, meu pai. Mas a Brandy também tá belíssima também nesse filme. Nossa, parece que não envelheceu nada essa mulher. Ela não envelheceu um dia, viado. Ela não envelheceu um dia. E o filme da Cinderela dela deve ter uns 30 anos já. E ela tá lindíssima. Eu amo. Outra peruca. Aí a peruca da Cindy jovem também era sofrida, né? Era. Essa aqui, ó. Meu Deus, as perucas da Miranda Lebrão, difícil, né, viu? Eu amo a peruca da Miranda Lebrão. Ó, o viadinho do... Viadinho não, bissex do filme da Rebel Wilson, né? Que ele é o capitão, filho do Capitão Gancho. Mais uma peruca, pra gente não perder o costume, né? Da filha de Cinderela. Às vezes era o conceito. Gente, ela usou umas 40 perucas. Vai ver que a gente que não entendeu, né? É. Ai, ai... Mas tem mais alguma coisa, Zanon, pra fazer? Ou efeito incrível. Uau. Mais alguma coisa, Zanon, pra falar desse grande filme? Eu achei tão sem graça, eu tava esperando tanto, né? De um filme que era uma farofinha teen, como tinha Descendentes. Mas não vamos ter. Passar o tempo, né? Sempre pode que o filme é ruim, né? É, complicado. Esperava a nova trilogia do Kenny Ortega pra gente gostar. Né? É, eu não duvido de trazer o Kenny Ortega pra dirigir a partir do 5 agora. Não tô fazendo nada mesmo. A roteirista de Kenny Ortega. Mas deu uma família Ortega, né? Ai, que maravilhoso, gente. Incrível, né? Just for fun. É isso. Divertix pra caramba. E aí, menino, o que foi Divertix, né? Ou nem tanto, né? Na verdade, não foi nada Divertix. Que foi Sunny, né? Nova Meu série Deus. Da Apple Plus, da Apple TV aí, né, menino? Protagonizada pela gatinha lá do primeiro episódio de Silo, né? Que as pessoas entram agora na Apple TV Plus e viram seita, né? Uhum. Não sai nunca mais. que é a... Como é que é o nome da gatinha? Rashida Jones. Rashida Jones. Que ela fazia qual das séries sem graça de comédia? Parks? The Office? Qual era? Era né? Qual das séries sem graça? Sem graça. É, ela era a personagem sem graça de Parks. É, hoje a gente tava tendo um debate na hora do almoço no trabalho, justamente sobre isso, né? Que tem uma menina lá que ela é super apaixonada por The Office e eu falo, gente, The Office não tem graça. Aí ela foi procurar séries similares a The Office. Aí ela citou Parks and Recreation, falei, sem graça. Community, sem graça. E aí a gente foi. Brooklyn Nine-Nine, sem graça. A gente foi falando, mandando a brala, né? Aí ela, Modern Family, falei, boa até a sexta temporada. Depois, duvidosa, né? Você só gosta de comédia do The Bear mesmo, né? Aí, obviamente, Anatomy. aproveitei pra causar um caos, né? Falando que The Friends não é boa. Joguei, sempre jogo essa, né? Eu sei que a pessoa morde o cotovelo quando você joga essa. Me poupe. Boa é Seinfeld, né? Não, boa é o Will and Grace. Will and Grace. Boa. É isso. Seinfeld não é boa também, não. Boa é All It's Sunny em Filadélfia, né, menino? 20 temporadas aí. Com o Charles D. gritando. Toda vez, né? 20 anos gritando. Ai, ai. Mas do que se trata Sunny, né, menino? Sunny é uma série que se passa toda no Japão. Vale dizer que é uma série... Nova Shogun, né? A nova Pachinko, né, menino? A nova Pachinko. Uhum. Pachinko, gente. Desenterrou essa porra. O povo gosta de Pachinko, não fala isso. Pachinko vai continuar ainda, segunda temporada. É. O povo gosta de Pachinko, os fãs e os cult. E aí, menino, Rashida Jones aí, essa protagonista, né, Suzy San, que acabou de perder o marido e o filho em um acidente de avião, mas a gente já sabe, obviamente, que os dois estão vivos, né, fatos. Até porque, né, você era muito sutil em falar isso toda hora. Ai, não sabe a roupa que tava vestindo, ai, mas será que morreu mesmo? É, e a primeira cena, né, Cold Open, é um robô matando uma pessoa no soco, né? E aí depois a gente é apresentado essa mulher que tá em luto, né? Tendo que reconhecer lá, o avião de manifesto caiu, e ela tá tendo que reconhecer lá, deixar os dados, falar o que tava vestindo, o que não tava vestindo. E é um Japão meio futurista distópico, né? Porque tem essas ferramentas que ela consegue ouvir a tradução simultânea da moça falando japonês automaticamente e tal. E aí ela tá nessa briga com a sogra, que a sogra quer agilizar o processo pra poder fazer funeral, essas coisas, e ela, mas ainda não acharam nada, mas não acharam meu marido. E aí, um dia à noite, essa gatinha recebe uma embalagem, né, do véi. O véi fala assim, seu marido deixou esse belíssimo robô pra você, e ela odeia robô, né, menino? Então ela decide esconder o robô no closet. Ela fala que o robô matou a mãe dela, né? E o robô matou a mãe dela, exatamente. E era um carro inteligente de crença. Boom! Era um Tesla. O robô era nada aí, mais, menino, nada menos que Robocop. Tem essa barra, que eu achei até interessante isso aqui, não? Que só você dá o comando Sunny Sleep e o robô desliga, né? Só que ela fala Sunny Sleep 47 vezes e a robô tá sempre acordada, sempre lavando. Ah, é que é um soninho que Sunny tira, né? Não é assim uma noite inteira de sono. É uma besta. Entendi. Isso, entendi. Uma siesta. E aí essa gata, né, Suzy San, decide investigar, porque pra ela o marido trabalhava produzindo refrigeradores, geladeiras. E aí ela descobre que o marido tava metido com essas coisas de inteligência artificial, robôs. E ela decide investigar, né, menino, o que está acontecendo. E eu acho ótimo que ela entra lá na empresa, na festa de Natal, acha a sala toda cheia de sangue, com os cachorrinhos e tal, né? E, menino, eu vi três, né? Três episódios. Ai, não deu, pra ver o The Boyfriends, não, mas essa bosta... Viado, o terceiro eu não consegui chegar na metade, mas o terceiro passou, estreou ontem, né, na quarta-feira. E, gente... Mas o Boyfriend não deu, né? Não deu, menino, que coisa, né? Eles também não complicado. Deram ninguém ali. Mas eu vou dizer de quem é a culpa de The Boyfriend estar atrasado na minha lista. Eu vou dizer de quem é a culpa. Vocês querem ouvir de quem é a culpa? Querem ouvir? Márcio Zanon, que antecipou a gravação em um dia da semana passada. Ah, é? Nossa, a gravação da semana passada atrasou o cronograma dele. Eu fiquei confuso. Porque, Porque a quarta-feira seria o dia que eu assistiria o The Boyfriend. E a gente chegaria aqui na quinta, todo mundo alinhadinho. Sucesso, top modelo. Não, mas o dessa semana, gravamos. Quem tem a ver? Porque aí tá tudo atrasado. Tá tudo atrasado. Ah, é? Olha que filha da puta. Não faz sentido isso. Porque quando já era pra eu estar vendo os três episódios dessa semana, eu tava vendo os três episódios da semana anterior. Mas aí você podia ter parado no primeiro de Sunny e visto pelo menos dois de The Boyfriend. Uhum. Mas, gente, Sunny dura 28 minutos. Não ia fazer diferença nenhuma. The Boyfriend tem um de 37. 28 minutos que dura Sunny. Para, que o primeiro tem 35. Só não é menor do que a série da Taylor Swift. Mimimi, ha, ha, ha. Francamente. Mas fala, Léo, o que você achou de Sunny aí? Você Menino, achei uma grandíssima bosta, assim, porque... O Henrique fez um comentário quando a gente viu o trailer, que pra mim se aplica a série inteira, que é assim... Parece que a série quer fazer a gente rir em algum momento, mas eu não consegui, né? Ela, em algum momento, parece tentar ser comédia, mas não é. E aí tem um mistério que também, foda-se, que é toda hora a Sunny, né? Essa mulher tá lá no banheiro cagando, a Sunny aparece, e aí, minha dona, não sei o que, passo... E aí, parceira, né? Aí ela, Sunny, já te mandei dormir, garota. Aí a Sunny fica fazendo uns beijinhos da mãe nessa fera pra ela, ela lembra do marido... E aí tem aquela coisa meio creepy, meio tal. Eu falei, gente, mas qual é o propósito dessa série mesmo, assim? Eu fiquei muito confuso. É que agora ela tá na procura aí, né? Porque no segundo episódio ela descobre que tem como você... Ah, não, até no primeiro episódio a gatinha fala que adulteram o robô dela pra poder transar com ela e tal, não tem? E aí ela começa a procurar essa bagulho de adulterar o robô, porque ela vê que a galera que faz essas alterações tem uma tatuagem que é um desenho que tinha o quadro na casa do marido dela, quando ele morava com a mãe. Aí ela vai atrás desse bagulho e tal. Não sei qual o sentido dela querer adulterar robô, né, menino? Mas... Quer dar pra eu robô. Eu também não achei muito buena, não, gente, de verdade. Ela deve querer achar o marido pela robô, né? Achar alguma pista. É, não, e tem a empresa Mega Evil, né, que fica falando assim, ele não pode ser encontrado, ela não pode saber o que aconteceu de verdade, porque na verdade ele tá vivo, né, é isso. Depois que a gente ela descobre que o filho dela tá dentro do robô e ele tá fingindo que é um robô pra ela, ia ser tudo. Mas, gente... Podia descobrir que o marido é um robô e deu um romance com ela. Igual do chuveiro, né? Lá do livro que a gente leu lá, né. É igual do chuveiro, né. Robô Ocean, né. Chuveiro senciente. Nossa, mas eu passei 30 minutos, parece que tinha 7 horas. Em 10 minutos eu falei, durou metade inteira. E o pior que eu li a sinopse, eu falei, gente, tem, pode ser interessante, né? Vou ler, o povo tá falando bem que tem livro, que não sei o que, né? Que é um conceito. Sim. Nossa, imagina o livro dessa bosta. Nossa, deve ser insuportável. Deve ser insuportável, é. Insuportável é demais. Mas eu confesso que quando eu olhei assim, a sinopse e tal, eu achei que poderia ser minimamente interessante. Mas não rola. E a Rashida Jones tá tão ruim nessa série, assim, né? Nem parece que foi ela que fez lá aquele episódio maravilhoso de Silo, né? Eu tenho certeza que ela tava com dívida de jogo pra aceitar fazer isso. É aceita, né? Quando você entra pra Apple, você tem que ficar pra sempre. Porque você vê aí o moço lá que faz todas as séries também. O Rupturer, né? Esqueci o nome dele. Mas uma bosta, gente. Passem longe. E depois não vem aqui no comentário dizer mas vocês falaram que era boa. Não falamos que era boa, não. Falamos que era um lixo. Porque agora estão nessa, né? De, porque você... Nós não dissemos nada. Entendeu? Nós não dissemos nada. E vocês são grandinhos o suficiente pra poder fazer as conexões... Da sinapse tudo aí de você. Revoltado com o público, né? Eu fico pensando, será que a Apple realmente tem alguma audiência com esses sci-fis delas, né? De nicho? Ou tem alguém dentro da Apple que tem muito dinheiro pra gastar com essas bosta e fala assim, vou investir em Sunny. É isso. É exatamente isso. É isso, exatamente. Olha, Brito. Mas vamos falar então da outra série da Apple TV Plus, né? Que é a série da Taylor Swift, né? Mimimi, ha ha ha. Spelling spam, né? sexta. Essa série, ela é Infanto-Juvenix, né? Ela é Infantix, né? Infantix, exatamente. Dez episódios, né? Saiu todos de uma vez. Eu, no dia que eu comecei a assistir, menino, eu tava assistindo, assisti o primeiro episódio, assisti o segundo, assisti o terceiro, falei assim, ah, normal, né? Apple sempre lança três episódios da primeira da série. Aí quando apareceu o quarto, falei, ué, mas gente, o quarto? Aí assisti o quarto, apareceu o quinto, falei, ué, gente, mas o quinto? Aí depois eu lembrei que quando eu passei o arquivo pra Leózio, tava lá, né, primeira temporada completa. Uhum. Aí eu fui olhar no banco de séries e vi que tinha saído os 10 episódios da série, né? E assim, eu acho que ela é uma série com uma premissa bacana. Uhum. Ela é uma série com uma premissa bacana, mas ela falha em como ela vai contar essa história, né? É, ele já avisou, né? O storytelling dele era ruim. É, a gente percebe isso. É a primeira coisa que ele fala na ação da Meredita dele. Porque eu acho que a forma com que eles decidem conduzir a história é meio ruim. E acho que... Eu não sei se é porque eles pensam assim, ah, a gente só vai ter uma temporada, então a gente vai tentar contar essa história com o máximo de coisas que podem acontecer de uma vez. E também as escolhas, né? Da gente ficar vendo os flash-forward cortado, com uma narração que não tem nada a ver. Que inferno! Fica muito complicado, assim. Mas antes de passar a sinopse, eu tenho que dizer que no frigir dos ovos, eu achei uma série ok, acho que pro público assim, que vai falar mais pra ela, assim, eu acho que é uma série bacana de assistir, não ofende, assim, sabe? E eu acho que até o elenco é bacaninha, né? O menino Ben, a que faz a irmã dele também é bacana. Acho ela a melhor do elenco, apesar da personagem ser um sozinho. A gloriosa Max, né? Maxine. Mas a gente falar aí, só quem chama ela de Maxine é a mãe dela. Ai, ai, ai. Mas a mãe dela, depois que o Chip Shifter pega, fala um monte de absurdo, né? Menino, né? Mas você deve estar se perguntando, mas tá bom, fala do que se trata Mi, né? Menino, Mi. É sobre spelling, né? A gente vai conhecer o Ben, né? Que é um menino de 12 anos, que acabou de ter a vida dele, né, completamente virada de ponta cabeça. A mãe dele se casou novamente. Mãe, né, dele que é Rebequinha de Greek, né? Grande, famosa. Sim! Eu amo de o Chad. Quem é essa gatinha? De onde eu conheço essa gatinha? Gente, não acredito. E ela tá belíssima também, vale dizer. Tá maravilhosa. Tá belíssima, belíssima demais, gente. E aí, ela é casada, casou com Caio, esse novo pai. E ela também fez Revenge, né? Essa gatinha também fez. Fez, Revenge. Era amiga de Emily. Amiga de rivais. Sim, fez também Revenge aí, né? Muito sucesso. E aí, menino, ela. Que, o cara que casou, o cara tem uma filha, que é Max, né? E assim, tá tudo naquele momento de conhecimento, de mudar pra casa nova, nova escola, nova irmã, novo pai. E Ben, ele tem uma conversa com a Max, que a Max, ela tem mechas coloridas no cabelo, que ela fala que sempre que ela passa por um momento complicado, ela se reinventa. E a forma dela se reinventar é sempre colorindo essa mecha. Ben dorme, e quando acorda, Ben tá transmutado, né? Tá transmutado em outra pessoa, que é o coleguinha da escola. E aí, esse menino fica desesperado. O pai e a mãe falam, quem é essa criança que está fazendo na minha casa? Cadê meu filho? Né? Where is my son? E a partir daí, a gente vai começar a entender que Ben, na verdade, é um shapeshifter, né? Ele tem esse poder, essa habilidade Apesar da primeira cena de Flash Forward já estragar isso pra gente, né? Porque já mostra o Ben transformado no amiguinho dentro da cabine do banheiro. Exatamente. E eu acho que seria muito legal a gente ver o Ben conhecendo isso, entendendo os seus poderes ao longo da primeira temporada inteira, sabe? Uhum. Eu acho que seria muito legal. E no momento que eles decidem que vai virar Mutantes Caminhos do Coração, aí pra mim dá uma pesada assim no clima. Porque a gente, logo que o Ben tá transformado pela primeira vez, que ele não consegue voltar, ele conhece a Carter, né? Que é a filha do detetive Sempre o detetive que nunca sabe de nada que tá acontecendo. Ah, mas sabia de tudo, né? Exato. Que a filha sumiu no furacão, mas na verdade não é ele, que ela foi com o professor Xavier, ruivo, um inferno. Foi com a WandaVision, né? Foi com a WandaVision. E aí, menino, ela surge ali meio que mentorando ele. E assim, por um momento eu achei que fosse um delírio da cabeça dele, mas não, na verdade ela fica invisível. Aí a gente vê que tem a pessoa que faz raio, tem a pessoa que voa, tem a pessoa que solta fogo, e que tinha uma escola do professor Xavier. Parece, sim. Toda essa notinha. Ai, eu vi só o primeiro, o segundo eu vi mais ou menos, mas eu vi só o primeiro mesmo. Menino, quando aparece a WandaVision voando no efeito maravilhoso, você fica assim, mesmerizado. Conta pra ele, olha. Eu achei que ia ser só focado no mimimi. Nada. Não. Porque assim, um grande defeito que eu falei pro Sassi que eu vejo nessa série é que eles ficam tentando te criar um suspense, um negócio com esses flashbacks, esse flash coisa. Só que pra mim eles deixam a série muito mais confusa. Porque, tipo, no episódio 1, beleza, eles mostram bem dentro da cabine virando amiguinhos. Fala, ah, tá, entendi que é shapeshift. Aí daqui a pouco eles começam a mostrar os mutantes tudo, um correndo dentro do ginásio atrás de Ben. Aí outro num negócio de corrida, soltando um gelo pelas mãos. Aí mostra a WandaVision, sabe? Tipo, aí eles só que é tudo cortado, assim, picotado, você não sabe em que tempo é. No episódio 5, eles mostram o padrasto dele chegando com cara de vilão no sótão e dizendo que sabe o que que ele é. Aí você fala... E foi quando eu falei assim, descobri que ele era o vilão! Pois é, você foi enganado. Enganadíssimo. Só que é isso, é só pra enganar, pra fazer suspensinho e... Sei lá, porque tipo, eu falei pro Sassi, assim, no primeiro episódio, quando o Ben vira o amigo, poderia gerar um drama e tal, eu falei, gente, tudo isso seria evitado se ele só pegasse o celular da Max que ele tava na mão e respondesse pros pais dele como se ele fosse a Max. Não, ele responde como ele. Aí depois ficou, não sei o que eu faço, ele podia só enviar outra mensagem e ficou todo um drama desses pais atrás dele, não sei o que e tal. Aí depois, e a série é pra dar lições, né? Comunique-se com sua família. Conte o que está acontecendo, não guarde coisas pra você. Todo episódio eles dão essa lição. Só que as crianças nunca fazem. Eles estão sempre guardando o segredo dos pais. Eu fiquei, ué, não era pra ser diferente? Exato. E aí começam a desenhar esse plot que é bem complexo, mas ao mesmo tempo bem simples, tá, Zanon? Que basicamente é assim. Pode falar já o grande twist da série, sabe? Por favor, tudo. O grande vilão da série é David Yates, né? Diretor de Harry Potter. É Yates, o nome do menino. Que é um menino que era aluno, sei lá, treinava com a mãe da Carter, com a filha do detetive, né? Com a mãe da filha do detetive. E ficou boladinho com ela e decidiu que ia se vingar da filha dela. Basicamente, o plot é esse. Depois a gente descobre que ele queria o poder dela, não sei o que, tá nas bostas, mas no fim é isso. Que esse poder também é uma confusão, que ela fica invisível, mas na verdade ela tem o poder da mãe, que é um negócio que... Não, e ela fica invisível, mas também inaudível, também insumível, porque ela some da vida do pai, aí daqui a pouco some pros amigos também, porque ué... Inaudível, amo. Aí, menino, ele vai atrás dessa menina, e essa menina com esse grande poder que ela não sabe controlar muito bem, cria essa tempestade, que é um efeito incrível também, a tempestade que vai passando picotada a temporada inteira. Uma hora o pai fala, vi ela parar a tempestade, aí outro dia fala pra mim, fui eu que causei a tempestade, eu também, foi Wanda que fez isso aqui na tempestade. Aí, esse homem Yates vai atrás dela na tempestade pra roubar os poderes, ela dá umas mãozadas nele, daqui a pouco ainda aparece o grupo, a WandaVision e os X-Men dela tudo, WandaVision voando assim. Aí os povo, soltando raio nele, aí Yates solta raio nos outros. E aí uma hora ele derruba a WandaVision dela, cai igual uma jaca madura na Shawn. E aí eu fiquei, gente, o que que tá... Aí daqui a pouco, Zano, a gente descobre que esse menino é shapeshifter também. E aí ele começa a se passar por WandaVision pra enganar os outros amigos de WandaVision. Aí daqui a pouco no último episódio ele se traveste da mãe de Max pra ficar dando show enquanto eles querendo tirar foto de família. Depois se traveste do padrasto de Max pra fingir que é vilão, mas na verdade era ele. E aí, Sassi, eu queria te perguntar da cena que mais me inconformou dessa final, que é a seguinte. Yates está transformado em Kyle, né? No pai, no padrasto. Aí Ben tá lá, como Ben. Aí ele chega pra Ben e fala assim, você acha que tem chance contra mim, sendo apenas você? E aí o Ben, because of reasons, vira o motoqueiro loiro. Oxigenado, certo? Acho que eu caí. Não, você caiu. Ele vira o Yates Mega Evil. Isso, ele vira o outro loirinho. Aí Yates fala assim, melhor assim. Aí Yates vira o Ben, deixa o loiro desmaiado e sai pra festa no lugar do Ben. Aí eu pensei assim, sim, mas qual foi o motivo desse do Ben desmaiado aí ser o loiro? Porque assim, se fosse porque iam achar ele desconfiado, não, era só pra ter um efeito de transformação à toa. Porque podia o Yates só ter desmaiado o Ben ali, deixado ele desmaiado como o Ben mesmo, se transformado nele e saído. Eu não entendi por que eles fizeram tudo isso só pra criar mais um... Não teve um choque de monstro? Porra! Teve um chocão. Um choque de monstro que ele ficou lá, tipo, deu num choque, aí o Ben desmaiou e ele falou assim, agora sim, faz sim que tá. Teve, mas ele não precisava, o Ben não precisava ter se transformado em outra pessoa pra isso, entendeu? É, não, ele só queria mostrar que ele era fodão. Ai, nossa, muito foda, hein? O grande transmutador. E aí o grande twist que eles fazem é botar a Max pra usar o casaquinho do Ben pra fingir que era ele, na cena que a gente ficou vendo do Ben correndo pela escola. E aí na hora que o vilão chega pra tirar o poder da Max, ela não tem poder, aparentemente, ele ficou, é. Aí chega a carta e abraça ele com o poder do abraço da mãe. E aí ele fica, ele é muito forte. Aí o Ben chega e dá um tapinha nele. Aí WandaVision, agora! Aí todo mundo assim, aí derrotam o Yates pela segunda vez, né, só que não. E aí falam, mas isso é só o começo, né, vem aí. Vem aí. E aí WandaVision ainda fala pra Max assim, você acha que não tem poder? Olha seu cabelo, olha sua personalidade, garoto, você tá com ele desde o começo. Sim, a professora Xavier fica dando várias moral pra Max, falando assim, você vai ser a líder dos meus X-Men. E aí no fim, quando o Ben tá tendo sua narração incrível, né, que é sempre essas narrações nada a ver, ele fala, né, ele repete o que ele ouviu na TV, que não é o fim, não é nem o começo do fim, mas é o fim do começo. E aí ele começa a ganhar outros poderes, ficar todo brilhando na cama. Ah, ele fica soltando raio, né, menino? Uhum, próprio Super Show. Fica elétrico. Gente, ele vai ter todos os poderes do mundo? É porque ele é muito especial. E Carter revela que ficou a temporada inteira enchendo o saco dele, dizendo, você não está pronto, não sei o quê, porque ela... É, desobedeceu as ordens de WandaVision pra não ir atrás dele, porque ela falou, já que ele é shapeshifter e Yates era outro shapeshifter e ele tinha os poderes tudo, a gente imaginou que você seria especial, podia te usar pra derrotar ele. É, porque aparentemente o Yates conseguia copiar o poder dos outros também, né? Uhum. Quando ele pegava lá o coisa. Menino, eu pior que eu assisti o primeiro episódio, eu vi o segundo mais ou menos, né? Eu tava pensando que ia ser uma outra coisa essa série. Eu achei que a senhora achava que ia ser? Não, eu achei que ia ser uma coisa mais cabeçuda, tipo... É, o menino começa... Ia ser uma coisa que ele nem ia ter poder, na verdade, só que tudo era criado na mente dele pra fugir de alguma coisa que ia ser revelado depois, e aí ele achava que ele se transformava em outra pessoa. Aquela menina que ele via é a voz da cabeça dele falando alguma coisa. Eu tinha pensado um rolê todo... E aí ia ser uma série totalmente... diferente, eu falei, nossa, será que eu assisto, né? Mas aí eu tava esperando vocês assistirem, então ainda bem que eu não continuei. Ah, ok, nossa, tem que ver. Mas não é ruim, isso eu não posso dizer, não é ruim. Eu achei ruim, mas não é boa, né? Eu adoro o dia que o Bully finge que é bonzinho, fica dizendo que, eu não uso celular na frente da minha mãe, não sei o quê. E aí Rebequinha chega pro Bully, que na verdade é bem travestido de Bully, e fala, eu tô te sacando, garoto, até parece que não foi você que fez as coisas com meu filho, vou dar na sua cara. E aí Ben foi todo feliz com a mãe. Fala, você não me engana, tá? Inclusive o Bully no final ficou olhando lá pras coisas tudo com cara de que vai virar o grande vilão, né? Uhum. Apesar de Ben ter sacado ele. Você não me engana, tá? Ah, mas é uma série que eu acho assim, eu acho que a execução bem esquisita, né? Como você falou, acho que tem ideias boas no meio, os personagens são carismáticos, a Max principalmente, a atriz é boa. O Ben é legal também. Só que... E aí eu falei assim, tem uma hora que o Ben, tipo, começa a se passar pelos amigos dele à toa e começa a fazer pergunta pro policial. Do nada, assim, o policial começa a responder com tanta tempestade. Ele falou, gente, mas esse homem tem o maior segredo da vida dele. E ele tá contando pro garoto avulso pra escola? Uhum. Fiquei muito confuso. Exatamente. E a mãe de Carter tá num coma, que ela vai trazer de volta, não entendi ainda como, né? Sabá. É. Poder da vida, né? Power of life. É, poder do mi, né? Mi. É. Mas eu tenho que dizer que não achei ruim. Acho que ela é, como o Leozio disse, né? Simples, complicado ao mesmo tempo. Complicado e imperfeitinha, né? Imperfeitinha. né? Aí pra depois, né, me julgar, eu acho que essa série dá pra ali se ver, né? Ah, dá. Dá pra ali se ver, não tem nada problemático. Assim como Geek Girl, tá? Mas seguindo aqui, agora eu vou falar de coisa legal, então. Que foi Noite de Jogos, né? Amo! Esse novo filme aí, da Netflix. Foi o filme de alemão. Tigre. Filme alemão. E eu queria que o Leoz contasse pra gente o que é Noite de Jogos, né? Porque a gente já teve aquele filme com a Rachel McAdams, né? Que eu achei que era alguma coisa, que parecida. É maravilhoso, do cachorro cheio de sangue. Sim, Game Night é maravilhoso. Ah, maravilhoso, eu amo Game Night. E aí eu achei que ia ser uma coisa nesse tipo. E assim, confesso que fico feliz de ter sido surpreendido de não ter sido assim. Uhum. Mas se fosse bom como a noite do jogo também seria bom, né? Cara, a gente tem nesse filme o grande alemão gostoso daquele, né? Tipo, deixa eu ver só o nome das pessoas pra não falar merda. Ian, né? Ian é um homem que gosta muito de andar de bicicleta, um homem esportivo, esportista. E ele tá namorando a Pia, né? Sua namorada molhadinha, Pia. Eles se conhecem quando passeavam com os cachorrinhos, né? Isso, tipo puppy love, né? E aí, total. Pia convida ele pra ir jogar perfil com os amigos e tal, Dixit, né? Uns jogos assim, de boa. E aí, quando ele chega lá na casa, é um inferno do caralho, né? Tem um casal de amigos lá que o homem é jogador de RPG e fica se vestindo de mago. Quando ele se veste de mago. Falei, meu Deus, não é possível. Tem a mulher que tem a melhor ideia do filme, né? Que é o jogo de ping-pong. E tem a sapatão insuportável que fica o filme inteiro. Ai, minha namorada, minha ex-namorada mandou mensagem. Será que eu vejo agora? Ai, você tá pensando muito. E a gente termina o filme sem saber, né, viado? Que a mulher respondeu a mensagem. A gente termina pois é. Saber, né? Esse grande plot. E aí o Ian, ele tem uma barra que ele vai uma hora. Tem um passarinho. Um pássaro? Não lembro o que era o bicho. O pássaro do jogador de RPG. Isso, o pássaro do mago, ele deixa a cacatua sair, e aí ele tem que ficar, chama o amigo dele pra ir resgatar a cacatua enquanto ele tá lá dentro da noite de jogos, né? Uhum. E aí, enquanto ele tá nessa tensão, chega o ex da Pia, que é um homem que claramente ainda está apaixonado por ela, e que é aquele homem que diz que é bom em tudo, que é o rei do som, seu carisma é explosão, não sei o quê. E aí eles ficam se alfinetando no decorrer da noite. E aí você vê, tipo, ele, né, quer ficar com a Pia de novo, fica dizendo, ah, eu nunca devia ter te perdido, e vai rolando esse conflito com eles e os amigos, né, apoiando o ex. Sim. Só que tem um grande ponto de virada desse filme, que é o seguinte, tem hora que eles vão jogar aquele jogo, ah, quem você acha que é mais provável que fizesse isso, desse aquilo? E aí uma das perguntas é, quem ficaria bem jogando um ping-pong pelado? E aí os amigos se dividem entre os dois, né, o Ian e o ex. Aí tem uma hora que eles estão lá brigando, disputando não sei o que e tal. Aí ele fala, ah, se tivesse uma mesa de ping-pong aqui, eu te desafiava, não sei o que. Aí o outro, ah, pois eu vou e tal. E aí a safada da mulher do Merlin fala assim, eu tenho ideia então. E aí a gente tem a sequência mais insana da história do cinema, que é os dois nus em pelo, jogando ping-pong, um batendo a bola nas bolas do outro, o outro enfiando a bola na bunda do outro. E é uma cena, assim, altamente bem aproveitada, né, em relação à atuação dos dois atores. As mulheres com lá observando, fazendo piadinha. Porra, eles estão... E Amine, nossa, ele entrega, né? Ele serve, conteudíssimo. E aí depois ainda tem a cena que um tem que tomar a pimenta toda, né, porque perdeu. Aí tem que pagar, aprende. Pois é. E aí, a partir daí, começa uma loucura que... Não me pergunte como, eu acho que eu devo ter piscado em algum momento do filme. Eles vão num lugar que tem um tigre, né? Que eu não entendi até agora como isso aconteceu. É porque o ex da Pia, ele tá super bêbado no carro, aí ele liga. E aí ele fala que pra provar que ele ama ela e tal, ele vai lutar contra um tigre, entendeu? É, e aí eles entram lá só porque eles acham que o cara tá lá dentro, mas na verdade ele só deixou o celular. Aham, acha que ele tá lá no zoológico. E aí vão pra lá e quebra a cara, porque não tem nada, na verdade. Mas quem quebra a cara é o tigre, né? Achou que ia comer Ian por sem essa refeição saborosa. Fico, não deixou nada pra gente, né? Mas eu achei muito divertido, assim, esse filme. Eu não esperava nada, de verdade, confesso. Não esperava nada. E assim, me diverti muito, muito, muito, muito, muito. Eu cheguei num filme que ia ser mais cabeça, assim, pelo, né, filme europeu e tal, mas um filme comedinha bem despretensioso. No final, Ian fica preso com esses amigos, né, tendo que jogar toda vez que ele chega em casa, estão os amigos, tudo da pia lá, com jogos pra ele. Então ele vai ter que se acostumar nessa rotina de jogos intensos. Ah, é, e agora na casa dele, né? Uhum. Tem nem pra onde fugir. Pelo menos não tem bicho pra ele soltar, né? Ai, graças a Deus. Só os dois. Por que a Catua foi achada? Foi, o vizinho. Ah, do o lado, amigo acha. O vizinho do lado deu um tiro de tranquilizante na Cacatua. Tadinho. E aí eles deixam na casa, quando eles vão lá entregar, eles descobrem que o pessoal foi atrás do cara com tigre, né? Porque ele quer pra provar pra pia. E teve repercussão do parquinho quebrado? Nenhuma. Que a hora que o mago fala assim, aquele parque é inquebrável, aí o outro pisa no cimento e quebra tudo. É, só o amigo que fala, né? Ah, aquele parquinho lá vai ter que fazer de novo que quebrou. Bicho. E foi isso. Ai, mas eu não tava esperando e foi muito legalzinho, muito maneirinho esse filme curtinho também, que é muito importante. Uhum. Né? Muito importante esse Curtix. Curtix, né? Assim como também foi Curtix o outro filme que eu assisti, que foi o Desaparecidos na Noite, né? Que esse é italiano. A gente tá duas semanas na pauta desse filme. Viado, que filme ruim. Quando eu vi você falando, eu falei, vou ver essa bosta também. Muito ruim, muito ruim, muito por ruim. Por isso que tava ruim. Aí parado duas semanas e ninguém, a gente não tinha visto. Pois é, águas paradas. Muito ruim. Não pode deixar águas paradas. Deus tava te avisando, você não ouviu? Não, na verdade eu tinha botado ele da semana passada errado, né, amiga? Que só estreou nessa semana. Mas muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ele tem uma premissa que poderia ser interessante, né? Que a gente tem esse casal que era muito apaixonado. E aí agora eles estão passando por um processo de divórcio. E a mulher quer levar os filhos para os Estados Unidos, né? Ela é americana. Ela quer levar os filhos para os Estados Unidos. O pai não quer deixar e tal. E ela vai vir para os Estados Unidos, tipo, organizar a vida dela, nananã. E ela deixa as crianças com ele pra passar a noite, passar esse tempo que ela vai ficar fora. E esse cara tá com muitas dívidas. Ele tá com muitas dívidas, devendo muito dinheiro, devendo a galera. E essas crianças desaparecem no meio da madrugada. Ele acaba ligando pra mulher falando, olha, as crianças desapareceram. Ela fala assim, eu vou voltar e a gente vai achar as crianças. E o pessoal que sequestrou pede o resgate pra ele de 150 mil euros. Só que ele tá fudido, tá falido. E aí ele acaba aceitando fazer uma entrega para um antigo amigo dele que lida com drogas. De levar as drogas de um ponto A ao ponto B. E ele vai pagar esse valor de 150 mil euros. Aí esse homem fica nessa correria desatada e tal. Consegue o dinheiro, né? Passa um inferno na vida dele e ele consegue pegar esse dinheiro. E aí quando ele chega com dinheiro na casa da esposa, as crianças estão lá tomando café como se nada tivesse acontecido. E aí ele fala assim, mas cara, essas crianças desapareceram. E aí a mulher fala assim, não, meu anjo, essas crianças nunca desapareceram, essas crianças nunca foram pra sua casa. Você tá completamente maluco. E aí você começa a questionar o que aconteceu, né? Eram clones? Eu já tava prevendo o que tava acontecendo, mas aí você começa a se questionar, né? Se tudo aquilo que você viu era coisa da cabeça dele. Só que não. Na verdade, essa mulher nunca foi pros Estados Unidos. Durante a noite, ela vai lá na casa do cara, droga as crianças, né? Leva as crianças pra casa e ela que arma o tal sequestro pra dizer assim. Porque como ele teve que traficar, ela falou assim, vou usar o fato dele estar traficando pra eu usar essa ferramenta quando a gente for discutir a guarda. Ele não vai ter chance porque, pô, o cara é um traficante e eu sou uma mulher perfeita, maravilhosa, incrível. Né, nunca errei na minha vida. Só que aí ela acaba deixando o papelzinho do remédio que ela deu nas crianças. Assim, ela dá descarga na privada e o papelzinho não desce. E aí ele descobre, vai ligando os pontos e tal. E aí no final ele acaba obrigando ela a ir embora para os Estados Unidos sem as crianças. E ele fica com as crianças e acaba o filme. E aí você fica assim... Mas então, as crianças, nenhuma percebeu que foi sumida e voltada? Não, elas não perceberam, porque ela deu oxi para as crianças, né? Eu tô passado e aí... plot de descoberta de um papel que não fora privado num. É, quando eu falo papel, é aquele receptáculo onde fica o comprimido, né? Aquele Sim. receptáculo que você ela deu descarga e o coisinha não desceu, a cartelinha. A cartelinha não desceu. Pô, mas ela jogou uma cartela de remédio na descarga? Na verdade, era só uma coisinha. Uma coisa de uma cápsula e não desceu. Pensou em jogar no lixo, não? Enrolar no papel? Não pensou, menino. Meu não Deus. Pensou. Que bafo, né? E aí, por tudo isso, ela foi desmascarada e ficou sem os filhos. Desmascarada. E o cara não deixou ela levar as crianças. Falou, ué, se você quiser levar as crianças, eu vou denunciar você. A gente vai fazer o exame e, aparentemente, fica muitos meses na corrente sanguínea o oxi em crianças. E aí, ela podia ela... dizer, não foi você que deu. E aí ela foi chorando embora. E acabou o filme. Chorando se foi, né? Chorando se foi. Você fica mal, gente. Igual Camila Cabello. Uhum. Né? Mas muito ruim o filme, assim. E também curto também, é curtinho, tem uma hora e meia. Mas ruim demais. Pra mim, isso é ruim dessa. Menino, esse filme é tão ruim que eu ficava avançando, né? Eu ficava avançando o tempo que nada acontecia. Eu ficava avançando direto. Foi difícil. Mas é isso, gente. Acontece. Acontece nas melhores famílias, assim como o que, que acontece nas melhores famílias? Comentários do último podcast. Podcast Ei. 413, que falamos de Pedaço de Mim, falamos de Space Cadet. Pedaço de mim, te ama e te adora. Eu fui procurar o nome da música Pedaço de Mim, né? E o nome da música é Metade de Mim, né? Achei que você soubesse. Não! A gente fez uma livre adaptação aí. Carreira da Vanessa, eu só conheço Shine Hero e O Amor Não Deixa. Como é que a Vanessa Zé não criou? E Galetinho. Ah, outro pedaço de mim, o Tomás quer mandar embora, estou com medo de ver Oscar outra vez. Então, já podemos fazer pedaço de mim musical, né? Exatamente. Uhum. E aí, menino, então, comentários aqui, dando um disclaimer, gente. Fui tentar entender o que aconteceu com os comentários do Spotify. O Spotify tá fazendo uma transição, né? Porque antigamente ele liberava ali pra você fazer uma pergunta, e aí você podia responder aquela pergunta ali, né? Você podia responder aquela pergunta, e era onde ficavam esses comentários registrados. Agora eles tiraram essa parte de você fazer a pergunta, e eles estão implementando realmente pra você poder comentar. Uhum. E aí vocês vão poder comentar, eu posso responder, posso dar coraçãozinho. Só que eles estão nesse processo e ainda não está liberado para todo mundo. Então não está aparecendo ainda os comentários para a galera, tá? Mas eu fiquei muito feliz que ainda assim as pessoas foram para o glorioso logado.com. Olha aí. Né? Deixar comentários. E tivemos nada mais nada menos que 14 comentários, Monami. Eita! Tá. Isso. O Henrique comentou pelo Spotify, mas disse que não sabe se apareceu. Não, apareceu. Então vou ler o comentário dele pra você depois, que ele me mandou aqui, falou pra garantir. Ai, gente, Henrique é muito rei. Eu amo muito. Não, menino, abri aqui, apareceu o comentário. Então já deve ter atualizado agora pra todo mundo, né? É, porque ele disse que tava aparecendo várias mensagens estranhas, não ia, de repente foi. Mas aí ele ficou na dúvida se ia rolar. Ó, eu tô vendo aqui que apareceram alguns comentários, então eu vou começar pelos comentários do Spotify, então, pra ficar mais fácil. Que começando com o comentário de Henrique Simão, né, dizendo, episódio maravilhoso, mas ainda estou abalado com a possível perda do segundo livro de Sonatina. Então... Vocês terminaram o programa e deixaram esse cliffhanger. Zanon, por segurança, sempre que escrever algo, já me passa pra eu salvar como backup. Tá vendo? Menino, os arquivos tá tudo aqui, deu tudo certo. Mas assim, o computador configurou, não salvei o que tava aqui salvo no pendrive, no HD, não. Tá aqui, eu tô arriscando ainda. Garoto. Ai, maravilhoso. Próximo comentário aqui de Selmara Trindade, né? Dizendo assim: curtindo o logado nas férias. Arrasou, fiado. Arrasou. Curti. Tics. Fiquei chocada com a história do documentário do Homem dos Mil Filhos. E gostei de Um Tiro da Pesada 4. É um pouco longo, sim, mas me diverti. Arrasou. se divertir, que você gosta assim, tá? Próximo comentário aqui de Dan Leite, dizendo: o Spotify tentou me silenciar na semana passada, mas não tolerarei isso. E vocês viram a cidade de baixo, a série Debaixo da Ponte? Saiu essa semana. Amigo, a gente já comentou dessa série aqui, Under the Bridge, já tem mais de mês. A gente comentou aqui. É a da Gabs? Não, é a da Lily Gladstone e da gatinha do... da série da banda lá, do Desbanda lá, da banda que acabou. Daisy Jones, isso. Achei que era do... Da Brás Cubas, isso. Brás Cubas. Né? Isso. A gente já falou dessa série aí, já tem bem mais de um mês, deve estar quase 2 meses que a gente, né, viu lá no Hulu e já aceitou, já mandou pra dentro. E aí, 5 anos depois, chegou no glorioso Disney Plus, né? Mas já vimos, já comentamos aí no começo. Não lembro se falei sobre o final da série, mas acho que sim, acho que falei. Então, comentários aqui no site, começando com o nosso amigo Zé Gui, né, dizendo assim... O Leózio perguntando se a Paloma Duarte tá alinhada com a mãe. Mas a querida é filha da Débora Duarte e neta do Lima Duarte. Não da Rita Doida. Várias carinhas lindas. Eu confundi com a mulher que fazia Per Amore, Gabriela Duarte. Ah, é exato. Ele... Tava ele jurando que era a mesma atriz, viado. Gente, mas a da Regina família Duarte é muito grande. Muito. A Gabriela Duarte. Tem o Samir Duarte versus... ainda, né? Também. Botou aqui, o Duarte verso da Globo é complexo. Amei Pedaço de Mim Até Onde Vim. Vlad Brista como um vilão detestável, excelente. E Ju, Bolso Paz e Paloma com 2 M's, excelente também. Ansioso por mais produções assim. Confesso que semanalmente amo descobrir novidades sobre o podcast de One Tree Hill. Vocês são maravilhindos e divertiques sempre. Ah, essa semana Robert Buckley, né, abriu o coração sobre como ele estava cansado de tirar a camisa na TV, né, desde Lipstick Jungle, que ele era explorado. E aí falou que quando ele foi fazer o Andrew Hill, Mark Schwann ficou pressionando ele para fazer as cenas dramáticas sem camisa. E ele ficou reclamando, dizendo que ia distrair as pessoas. E as meninas falaram assim: nossa, Robert, você é muito incrível mesmo. Lutando contra o sistema. Mesmo você sendo um gostoso, você não quis explorar isso. Adoro, lutando contra o sistema é maravilhoso. É isso. Né? É realmente um guerreirinho. É um guerreiro verdadeiro. Ah, é. Guerreiro verdadeira. Próximo comentário aqui de, né, Alice dizendo: oi, é a Alice. Minha mãe mostrou que o tio Sasser não gostou de Descendentes. Mas eu achei esse último bem fraco também. Os outros eram melhores e tinham personagens mais afetivos. Aí? Esse, como tivemos o Carlos que morreu e era filho da Cruella e os outros atores não aceitaram voltar, simplesmente falaram que foi viajar. Nem pra dar um enredo, muito ruim. Tenho que concordar. Nem dei conta de ver até o fim. Gente, tá? Alice toda inteirada dos bastidores. Sim, a gata ainda vai hablar mais aqui, ó. Que ela falou assim, ó. No Prime, fizeram a série da Franjinha, do Franjinha e da Milena. Meu Deus, que trem ruim. Sem graça. O Bidu é um fantoche tosco. Deviam colocar os personagens principais pra interagir. Mônica e sua turma. Enfim, perdi tempo das minhas férias. Tadinho. Ai, gente, mas é com os mesmos atores de Turma da Mônica essa série? Eu acho que o Franjinha e a Milena são os mesmos atores. Eu acho Mas aí a série é da Globoplay e fizeram essa no Prime? É, ela é diferente. É porque ela é científica, essa série. Entendi, ficção científica. É, não, que o foco é ensinar as crianças ciência, essas coisas. Entendi. Né? Mas, gente, a Dilma perdendo... o casuto, né? Entendi. A Dilma perdendo seu tempo de férias com coisa ruim, gente. A pobre. Pois é, a pobre. Ah, pobre. Mas assiste Mi, amiga. Que agora é melhor. Mi é melhor. Ah, tem uma personagem que voa muito boa, Wanda. Um efeito maravilhoso. A filha do promotor voador. Sim. Nossa! Próximo comentário aqui de Rafael Rocha, dizendo: acho que o Logado deve um pedido formal de desculpas à atriz Paloma, com 2 M do ar. Desculpa, Paloma, uma... Que foi acusado injustamente de ser filha da Regina Duarte. Ai, gente, eu tô chocado que eu vou fugir com o Gabriel. Ai, gente, Paloma, coitada, né? Paloma sofrendo muito. Dito isso, adorei o programa. Só acho um pouco pequeno. Saudade dos logadinhos de mais de 4 horas. Você beijão para. A todos. Garota, a gente tem que trabalhar no dia seguinte. Esse também tá curto, CLT, amigo. Nem casuto. É isso. Esse aqui vai ter 2 horinhas e meia no máximo também. Mas o que importa, sendo pequeno e sendo limpinho, agrada, faz o serviço. Se tivesse falado de Twisters, né? Filme da geração aí. Ai, gente, vamos falar semana que vem desse hit, gente. Eu adorei também. Esse remake de Tubarões no Senna, né? Sim! Gente, Glenn Powell e Daisy Edgar Jones, perfeitos juntos, gente. Né? E ainda tem Anthony Ramos com Um Amigo Paga Lanche. Anthony Ramos, o maior corno da história, né? Nossa, corno antes, corno no passado, bichinho, corno no presente. Bichinho tá calvo. Não é, ele até teve que cortar o cabelo. Aham, é isso. A gente tem ele como Paga Lanche e Superman como um grande incisão, né? Nossa, ele é muito incel, o Superman, nesse filme. Muito incel. Fiquei triste de não ver o Superman morrer levado pro furacão, né? Pelo tornado, que era o que eu mais queria. E nem sem camisa também, não vi. Ai. Infelizmente. A gente vê Superman. Né? Mas Glenn Powell e Daisy tão ótimas, gente. Tão ótimas. E Mara Turney, né? Possuída. Mara Turney como mamãe, né, menino? Aham. Uh-huh. Agora, só o que eu não gosto é que tem aquela Mona, que eu detesto ela porque ela tem cara de suja. Que ela é do time do Glenn Powell. Que ela fazia até aquela série que era dos quadrinhos. De quadrinho no Prime Video. Ah, amiga que ele segura no cinema? Isso, detesta essa mona. Sasha Lane. Sasha Lane detesta essa mona. Nossa. A menina que é a Kate tava na dúvida, né? De quem era, porque eu não vi Normal People direito. Aí vi o nome dela no final, Daisy. E pensei, será que é a de Daisy Jones? É a protagonista. Não, né? Aí lembrei, eu falei, porque eu acho essa menina, sabe, muito boa atriz. Porém, ótima. Carinha de aguinha de chuchu também, né? É, concordo. Mas e eu quando acho começou, ótima. Perdemos a grande Sabrina, né? Ficou essa menina, fiquei, ué, mataram a famosa. Kirna Shipa, né, viado? Kirna Shipa morre aí com 2 minutos de filme, a pobre, né? Tadinha, humilhada. Ela e o menino de Atípico, né? É, eles matam. E o grande Jeb, né? Que destruiu a vida de todo mundo, essa barra. Ai, achei que Jeb tinha que ter aparecido mais, mostrado Jeb. É, triste. Mas aí ia ter filme, né, menino? É igual a gente falou, se Juliana não tivesse buscado Marcos lá, não tinha série. Próximo comentário da nossa maior contadora do Brasil, Luciana, na Lightroom, né? Dizendo, amigos, vim aqui no site comentar. Já que sempre comento na bosta do Spotify, tá com problemas. Primeiro, assisti o filme da astronauta Emma Roberts e amei. Olha aí. Leózio nunca errou. Muito divertix. Obrigado pela indicação. Amo. 2, amei os comentários de vocês sobre pedaços de mim. E quando Redu colocou o áudio do menino Matheus dizendo 1000 verdades ao demônio do Tomás. Gritei em casa, até voltei pra ouvir de novo. Eu botei o áudio, né, menino? Corri atrás lá pra conseguir uma cópia do episódio, pra poder só pinçar esse momento. E 3, gravei um Reels falando do personagem do Inácio. E depois fiquei rindo sozinha, porque fiquei chamando os personagens com os nomes dos atores. Bem logader das ideias. É maravilhoso o vídeo. Ficou um ótimo o vídeo da Lucy. Vou botar até o link aqui, se tiver no ar. Ah, aí, eu quero ver, não vi, me mandem. Mando. É isso, foda-se Spotify, beijo seus lindos. Eita. Azul. Próximo comentário aqui de Júlia Caldas, direto da Holanda. Também, amo ter ouvintes internacionais, gente. Beijo, Ju. Dizendo, ai, gente, eu vi esse documentário do cara de 1 milhão de filhos lá. E o bizarro é que esse país aqui é uma vila. Sem menor dúvida, já tá rolando incesto. O doc dos roommates eu tinha visto a primeira temporada. Tentei ver essa segunda e o primeiro episódio me deixou tão puta que eu desisti. E eu vi The 90's Show. Muito curtinha, gostosa, simplesinha, top. Curtinho. Beijos. Beijo, Ju. Beijo pra você, Holanda. Beijinhos. Beijos, né? Próximo comentário de Gabi Fernandes, que tá sempre com a gente aqui, também tá lá no grupo também, que você pode fazer parte do nosso grupo do Logadinho, que é muito divertix. A gente fala de tudo, até de eleição americana a gente fala. Um sucesso. Falando assim, excelente episódio, meninos. Não tenho conseguido terminar o episódio no domingo pra comentar. Fica tranquila, Gabi. A gente grava sempre na quarta ou na quinta. Dá tempo de deixar o comentário aqui, ó. Sucesso demais. Fica tranquila. Não vi nada da pauta. Estou com medo dessa novela da Netflix, então nem fui atrás. E o bloco de amenidades pisa. Para, mana, pisa menos, né? Próximo comentário de JJ. Não sei se é o Abrams, né? Mas é a novidade, nunca vi JJ por aqui. Seja bem-vindo, JJ, volte sempre dizendo. Episódio icônico! Quebra tudo logado! Não ouvi ainda, mas acredito muito no potencial de vocês. Olha aí. Jogou, né, menina? Próximo comentário de Amanda Aparecida dizendo: Reba e Snoop Dogg no mesmo lugar nem faz sentido. Mas assistirei essa temporada de The Voice. Fórmula 1 tem cara de ser filme bom pelo trailer, hein? Vamos ver, vamos descobrir. 32 anos na cara e só agora descobri que Glenn Close dublou Pokémon. O bloco de amenidade segue fazendo tudo pra mim. É a informação, né, que o logado traz pra sociedade. Ai, gente, isso me quebra tanto. Você vê, é coisas que só o logado faz por você. Se você ouvir qualquer outro podcast, você nunca iria saber essa informação. Nunca saber que Glenn Close qual é a ligação de Glenn Close com Togepi, né? Exatamente. Spin-off da série de Diane e Luca agora sendo representadas por Glenn Close e Halle Berry. Acabou, menino. Halle Berry já pulou fora, né, desse bar. Vai aceitar de ser coadjuvante de Kim Kardashian? Não vai. E eu juro que veria a série da Ágara, da Agatha, porque ela vai salvar a Marvel. Novo Diabo Veste Prada, eu veria, mas realmente não precisa, porque o primeiro filme já é icônico. Sob Pedaço de Mim foi uma grata surpresa e zero confiabilidade na clínica do pai do Rafa Witt. Porque ele é um boca frouxa, fala tudo. Vixe, ele não imaginou, né, que logo... Os conhecidos da paciente, eu tô... Exatamente. Achei o caso do apartamento também meio exagerado. O dono com medo de tomar golpe e eles não pagarem. Com ou sem visão, a preocupação dele era o condomínio no final pago. E realmente a situação com Bettina, complicada. Eu jamais teria perdoado. Tava até achando que o Tomás tinha sido preso, mas depois que ele pira, eu achei a pena pouca, hein? Tava que nem o passador de pano do pai do Oscar, querendo que ele de volta na cadeia a qualquer custo. Não errou em nada. Mas ele ficou lá na cadeia mesmo, né, menino? Próximo comentário aqui do grande ícone também, nosso jurídico aqui do Logadinho, Mariana Barbosa, dizendo: amei a Cold Open, tá? Um grande hit aí que vem, né? Se você gosta quando tem uma cena antes do episódio começar, né? E a gente faz aí o showgral. Eu não sinto saudade de Grace, mas sinto saudade de vocês comentando. Kkkkkkkkkkkkk. O Edu lendo as mensagens do filho da puta, que é, no caso, o ex da Isa, né? Ah, ai, droga, queria ouvir o áudio. Kkkkkkkkkkkk. E amo a Miriam com 3 N's no final. É, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Acho que por preconceito da minha parte com novela, não vi Pedaço de Mim, mas ouvir o piloto. E eu desafio você ver o piloto e não seguir depois. Desafio você, tá? Tá desafiado. Vou desafiar você, né? Isso grande é hit aí. Essa música é hit no Fit Dance, hein? Olha aí, tô falando. Próximo comentário de Vanessa, dizendo: toda vez que Edu falou copinho cremoso, só me veio na cabeça a imagem de um copo de requeijão, senhor! Ah, eu amo o copinho cremoso dos Kardashian. Copinho cremoso é muito bom, gente. Nunca mais você vai ver o requeijão da mesma forma, Van. Só isso que eu posso te dizer. Próximo comentário de Levi Ventura também, que é sempre o maioral. E sempre o primeiro a comentar. Vale dizer que Levi Ventura é sempre o primeiro a comentar nesse podcast. Dizendo: Zanon querendo dar o golpe pra cima dos fãs de Sanatina, que estão esperando a continuação da história. A American Sports Story? Titi esqueceu que o público dele são gays e mulheres? Mas se botar o homem de esporte sem camisa, já atende. Ah, mas já. Eu já revelei aqui que o que mais tem agora é fã de esporte, né? Gay fã de esporte. Que nos livros tá os livros de futebol com gays. Agora Fórmula 1 com gays. Logado com gays, todo mundo. Logado esportes, né? E tem logado gays. Com gays é ótimo. Também gostei bastante do teaser trailer da Agatha. Tava zero animado. Mas depois de ver as mudanças... mas esse trailer me deixou com alguma expectativa. Por falar em ânimo, ele está inexistente com essa sequência de O Diabo Veste Prada. Concordo com a Anne que não tem necessidade nenhuma para esse filme existir. Claramente uma sequência forçada para tentar ganhar dinheiros. Olha, quando eu penso que a humanidade não pode me surpreender mais, nós vamos lá e mostramos que podemos mais. Afinal, que loucura é essa do homem de mais de 1000 filhos? Tava gostando bastante dessa história de What You Wish For. Vou botar na minha lista. Coloca, amigo. Coloca sim. Tava namorando a ideia de ver Pedaço de Mim, mas com receio de ser hype e armadilha. Mas com as boas recomendações de vocês, agora irei ver mais tranquilo. Ah, Levi é sempre um querido, né, gente? Eu amo tanto o Levi. Levi é um fofo. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Próximo comentário aqui de Elisa Brunelli, também um grande ícone também, que aparece aqui de vez em quando, mas sempre perfeita, e dizendo: Leózio, a Paloma não é a filha da Regina Duarte, não. A filha das ex-Helenas é a Gabriela Duarte, que, by the way, aparentemente não concorda com a mãe. Graças a Deus. Que bom também. Tem aquele evento, tem aquele povo, né, que é população revoltada com o Patati Patatá, aqui é população revoltada com o Leonardo Oliveira, né? Exato. Ai, mas eu amei gerar esse momento de revelação aqui, que realmente... As pessoas ficaram passadas, chocadas. Enquanto a gente tá gravando aqui, saiu a notícia, né, menino, que Cássia Kiss, né, foi demitida da Globo, finalmente. Poxa, que pena. Beijo na alma. É isso. Okay, vai fazer uma falta, né? Poxa, vamos sofrer muito. E último comentário aqui de Dani Araújo, agora a mãe, dizendo: Dani. Oi, meninos. Novo vício ativado, Pedaço de Mim. Gente, top demais. Estou no episódio 5 e não consigo ter o ranço de vocês pelo Tobia. Calma, amiga. Calma, tua hora vai chegar. Tua hora vai chegar. Mas a Juliana Paz, puta que pariu, que mulher mala. Uma cara de Madalena arrependida o tempo todo. Uma palhaça sem tamanho indo lá pegar a criança do casal. E ainda quer dar moral pra cima dele. Se desde o começo ela já falasse que ia ficar com as crianças. E o certo mesmo era ela nem ter contado nada. Mas aí não teríamos série, né? KKKKKKK. Beijos. Dani, fica tranquila que tu vai entender Juju. E você vai odiar Tomás, sim. Vai odiar Tomás. Ô Sassi, eu queria antes da gente encerrar, já que vocês querem o último comentário, fazer um desafio pra vocês dois pra pausa da semana que vem. Vai lá, vem. Você vai amar, eu não tenho certeza. O que acontece? Não sei se já aconteceu com vocês. Estava no Instagram, começou a aparecer umas cenas dessa série que é descrita por algumas pessoas como um dorama americano. Mas essa não é a Love Kit? Não, é uma nova. É uma série que ela tá no Instagram, com episódios de 1 minuto a 2, né? Ah. E aí eu descobri que ela é de um app de dramas, né? Web drama chamado Dramaflix, Drama Divertix, né? Alguma coisa assim, Drama Box. E aí eu tive que ir atrás dessa série no Dailymotion pra achar ela inteira pra assistir. Ela se chama My Secret Agent Husband. Não sei se já apareceu alguma imagem pra vocês. A história dela é basicamente a seguinte: temos Lucas, um filho de CEO, né, na empresa de Bitcoin de seu pai. Lucas, ele é pressionado por papai a casar com a mulher mega evil da infância dele, sei lá, que fica zoando ele, pra juntar as heranças de Bitcoin, né? E aí ele tá nessa sinuca de bico, ele fala assim: como é que eu vou escapar desse casamento arranjado? Ele fala assim: papai, sou gay, estou namorando um homem aqui da empresa. Aí papai fica: que absurdo, você vai ter que me apresentar esse homem até o fim do dia. Nisso entra em cena o Wyatt, que é um agente secreto que está infiltrado na empresa em seu primeiro dia para descobrir os esquemas de roubos de Bitcoin lá dentro. Quando o Wyatt entra na sala, Lucas diz: Wyatt é meu namor, sendo que nem conhece o homem. E aí, a partir daí, eles vão embarcar nesse relacionamento. A série é super rápida, em 7 minutos de série eles já estão casados. Nossa. E aí tem cenas incríveis de Wyatt esquentando o Lucas. É, esquentando não, esfriando o Lucas. Que o Lucas tá com febre, ele vai, tira a roupa, entra numa banheira de gelo, depois abraça o menino na cama. Tem cena dele dando salsichão pra Lucas comer e fica tocando a música de comédia. É maravilhoso, os dois são uns gostosos. É super bom. Vou passar pra vocês os dois links do Dailymotion. Aliás, vou passar os vídeos inteiros pra vocês. Uhum. Isso é nacional? É um dorama americano. Ah, tá. Um BL americano, que o povo descreve assim, que não existe mais o conceito de série, né? Agora tudo é dorama. Aí eu fui procurar no Twitter, né, pra ver se eu achava, porque no Instagram não tinha como, tinha que baixar esse app, é ridículo. Aí o povo, gente, sou viciado nesse dorama americano. Aí eu falei, ué, não era pra ser diferente. Onia. E é incrível. Obrigada. Eu vi metade só, mas... Você passou? É, não, ele dá tipo uma hora, assim, eu acho, de juntando tudo. Mas é tudo tão rápido, tão ridículo, que vocês vão matar em uma sentada. Tudo tão rápido, tudo tão... E aí no formato vertical, assim, sabe? Pra ver no céu mesmo. Ai, ai. Ver no céu pra mim é tudo. Bota veremos, no céu, então. Igual... Eu verei. Verás? Adoro uma farofa, então. Você vai amar. Eu vou te passar, porque o Dailymotion, eles vivem tirando os vídeos do ar, eu vou te mandar os vídeos que eu já baixei, eu vou te mandar o link do WeTransfer, olha como eu tô moderno. Mas, gente, o WeTransfer que paga em 3 horas o negócio, menino. O WeTransfer é puxade. Você já baixa agora, garoto. Mas, gente, meu bem. Eu subo no Drive, então, professor. Aí já melhorou, 200%. Aí você ablou, né? Aí você mandou muito. Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Inacreditável, maravilhoso, tudo de bom. Espero que você tenha se divertido, né? Você tenha gostado, tenha achado tudo de bom. Lembrando que você pode deixar seus comentários. Aparentemente agora tá podendo deixar comentário no Spotify de novo, mas se não puder deixar comentário no Spotify, menino, deixa o comentário no glorioso site, que ele existe para isso também. Você deixa seu comentário lá, a gente faz questão de ler todos esses comentários todas as semanas aqui, né, para agradecer, honrar o carinho que vocês têm pela gente. Lembrando que vocês também podem apadrinhar, muito importante, através do patreon.com.br, não, só .com mesmo, / logado com 2 Gs, e apadrinhar a partir da menor cotinha, faz toda a diferença também, tá bom? Pode entrar no nosso grupo no Telegram, também, sucesso demais, importante, né, a gente se diverte bastante, agora tá sempre falando lá o dia inteiro, postando trailer, faz coisa tudo, a gente fala lá no grupo. Faz parte, vai ser legal pra caramba, entra lá. E vamos então para merchans e despedidas, começando com ele, Márcio Zaneide. Ah, gente, é a mesma coisa de sempre. Sonatina não apagou, então assim, uma hora ela vem aí. Aí fica a aposta, né? Quem lança primeiro a continuação? Eu ou George Martin, né? Que tá aí, ele tá há 10 anos esperando, eu tô só há 3. Então, mas assim, vamos ver se eu consigo sobreviver até semana que vem, né? Porque Sasha já mandou a pauta da semana que vem, eu tô aqui. Bacana. Vamos lá. Cremosíssima, né, menino? Porra! Nossa, gente. É o programa de mais baixa audiência que vai ter. Quê? Mas as pessoas não vêm... A ver, as pessoas não vêm pra ouvir as pautas. Vêm por nós, vem, né? Pra ouvir a gente. É, vem pra ouvir a gente. Porque o quê? Somos o quê? Somos gostosas. Gente, vai ter esse hit. Agora que eu vi a série que vai ter do streaming do Rato... Nossa, não é, menino. Veio aí. Do rato? O que tá acontecendo? É que eu não posso falar o que é, né? Pra não dar spoiler. É. Que as pessoas já ficam nervosas tentando. Ah, isso aqui vai estar na pauta, isso aqui vai estar na pauta. Tentando descobrir, né? É, já adiantei a melhor pauta, que é My Secret Agent's Husband, né? Não, eu acho que não vai ser melhor do que o que tem na pauta agora. Esse hit, né, menino? Uhum. Vai mudar vidas. Ai, ai. Mas você, Leozinho, merchans e despedidas. Ah, gente, eu sou um sad, né? Tivemos um episódio aí com Eric e Amanda. Teremos em breve também um episódio duplo, na verdade, que vai ter muitas passivas patéticas. Vai ter uma grande ódio. Ah, a gente ainda vai. Zanon, eu tenho que inclusive te falar o seguinte: quando você for participar do sad, você vai conferir a estreia mundial do videoclipe de Movimento Fitness. Adoro! Ah, ela já tá fazendo o clipe? Já tá sendo gravado, direção de Bruna Marquezine, né? Que assumiu. E adianto que tá bastante sensual, sensulix. Gente, vai ser tudo na minha carreira. E tem parte nova da música, tem um rap, tem tudo. Glória Groove gravou. Meu Deus! Adoro, que tem até rap. Nossa, é. Eu vou levar pro Fit Dance pra fazer a coreô, né? Nossa, você vai, as véias vão amar. Glória Groove! E aí eu quero dizer pra vocês que com isso também a gente tá fazendo, conforme a Erika, né, com todo o amparo jurídico me sugeriu, a gente vai ter a playlist das músicas do SED, né, no YouTube, se vocês puderem ouvir no YouTube Music também. E aí pra isso a gente tá produzindo esses clipes de grande complexidade, sensualidade. Já temos Erika Love Tão Love, né, e em breve teremos outras delícias subindo aí pra vocês poderem conferir. Arrasou! Arrasou, viado! Mas é isso, né, menino? E já deixando aí um gostinho pra vocês, semana que vem estaremos no podcast Cinemação também. Nós três, né? Estaremos no podcast Cinemação. Tá? Vai sair provavelmente na sexta-feira. Você vai estar ouvindo esse programa a partir de domingo. Na sexta-feira dessa semana vai sair nós três no podcast Cinemação. Vocês não perdem pra esperar. Não sei se o mundo tá pronto, hein? É, porque assim, os homens é tudo do conceito, a gente é tudo da bagaceira. Meu Deus. Já falei pro Zanão, o conselho é seja você mesmo, mas não muito. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, então é isso, meus queridos, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, né? Deixe seus comentários, entre no nosso grupo no Telegram, siga os meninos nas redes sociais, é muito importante, tá bom? Aproveite aí, tome bastante água, se hidrate, né? Porque vem mais aí mais um veranico para o Brasil. Então é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau! Nova palavra, né, do podcast veranico. H-O-T-T-O-G-O, you can